Em primeiro lugar, o Sporting, em segundo lugar, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde eu prometi aqui um início de Sporting 160 diferente, os meninos nem sabem o que é vem, portanto, vamos lá. Depois de um empate em Alvalade, de uma descrença em tudo o que a equipa fez, fomos a Braga, com a crença de podermos voltar a surpreender. Só dependia de nós. Uma recepção épica, um jogo começou mal, um central expulso, um capitão ao leme, outro na bancada e um golo. E caraças, foi muito mais que um golo. Foi um grito, foi um berro, foi um rugido, onde o leão que todos julgavam ferido se voltou a pôr de pé, assumindo uma vez mais o lugar que lhe pertence, o primeiro. E agora sim, boa noite ao Espetáculo. meu plantel habitual. Começo já por Bem. ti, Pedro. Boa noite, bem-vindo a mais um Sporting 160. Boa noite, Mariana, e excelente introdução. Não podíamos começar de melhor forma depois de uma exibição daquelas. Boa noite, João, também. Boa noite a todos que nos estão a ver e ouvir e que nos vão ouvir nos próximos dias. E depois daquele golo e daquelas emoções todas, nada melhor do que começar desta forma. Estávamos todos a precisar de momentos como estes que vamos falar, certamente, não só do que se passou no jogo, mas também do antes e depois, porque acabam por ser absolutamente fundamentais nesta altura. E foi isso que acabou aqui por fazer a diferença. Vocês ontem começaram o pós-jogo no Patreon de uma maneira diferente. Hoje tive eu começar o programa de uma maneira diferente. João, bem-vindo uma vez mais a mais um Sporting 160, onde continuamos na liderança. Boa noite, Mariana. Excelente início. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos estão a ver, a ouvir e que vão depois ver em diferido. É realmente uma sensação ótima, aquela que nós sentimos ontem, pelas todas as dificuldades que vinham desse jogo, mas já lá vamos. Mas deixa-me salientar que o que marca mais é realmente os adeptos do Sporting. A falange de apoio em Braga, para aqueles dizem que não existem sportinguistas no Norte, até dá Camada de vontade de burros. rir, cambada de burros, nunca tinham visto, porque pronto, nunca tínhamos tido assim um campeonato, se calhar em 2015, 2016 tinham saído do país, não sei, não tinham visto, A mas enchente em 2015 ou 16 em Braga é absolutamente é impressionante, mas inacreditável, pronto, se calhar, exatamente. já não se lembram, isto pronto, Exato. é uma memória seletiva, mas de realçar isso, e deixa-me realçar, eu um bocado, antes do programa, às 9 da noite, estive a ver o backstage do Sporting, e pá, e merecia um Oscar, pena os Oscars terem sido ontem. Montagem, música, que cada vez, pá, os gajos escolhem grandes músicas, e toda a união do grupo. Aliás, eu acho que o jogo de ontem ganhou-se naquela comunhão entre a equipa e os adeptos no Hotel de Braga, quando os jogadores vêm àquela varanda. Já falei isso com o Pedro no pós-jogo, e agradecem aos adeptos o apoio. Eu acho que realmente ali foi onde ganhámos o jogo, e depois vê-se tudo, tudo, tudo. Unido num só objetivo. O objetivo era ganhar, como já lá vamos, já vamos lá ver como é que ganhamos, mas eu acho que esse backstage, pá, olha, façam uma compilação final do backstage, editem um DVD, façam o que quiserem, mas eu quero os backstage todos gravados, todos juntos, pá, porque eu acho que isto vai ficar para a memória eterna. Portanto, vamos a isto. E vamos a mais um programa, não sem antes agradecer a todos os patronos do Sporting 160 por apoiarem este projeto e por nos ajudarem a manter o Sporting 160 com a melhor qualidade todas as semanas. Prometemos que, ainda que o campeonato esteja quase a terminar, os conteúdos vão continuar, porque existe aqui muita coisa ainda que gostávamos de ter tempo aqui para falar no programa e que acabamos por não ter. Portanto, o Patreon serve para isso mesmo. E vamos então aqui ao jogo. Pedro, depois de um empate com a Bessada em Alvalade, um empate onde nos deixou cabisbaixo, porque essa é a mesma palavra, pedia-se um jogo com a garra de Leão, a jogar contra 10, mais de 70 minutos. Como é que sobreviveste? Sim, porque ontem só se sobreviveu ao jogo. Epá, eu vou-me repetir aqui um bocadinho no que dissemos ontem, mas estas coisas são mesmo assim. Nós, como fazemos o pós-jogo, e é só para os patronos, e há coisas que dizemos aqui que também falamos no pós-jogo e temos que falar. É óbvio que eu e todos os sportinguistas ontem foi um pouco sobreviver, claramente. porque se nós acreditávamos que era possível vencer em Braga, e claro que era possível vencer em Braga, aquela expulsão aos 20 minutos foi uma machadada forte, não só do ponto de vista tático e das alterações que o treinador tem que fazer, porque por muito que um treinador possa treinar tudo e mais alguma coisa, não vai treinar ao ponto de ficar sem jogador, obviamente sabe o que é que tem que fazer se isso acontecer, e há que falar sobre isso porque fizemos muito bem, não é? As pessoas dizem, ah, o Braga teve mais posse de bola, o Braga teve isto, fez mais não sei o quê, mas a verdade é que o Sporting faz uma demonstração defensiva naquele 5-4 absolutamente espantosa, de elevadíssima qualidade, e em três jogos ganhamos os três jogos ao Braga, é importante também referir isso, o próprio Ruben falou disso, mas ontem sobrevivemos depois desse momento. Eu vou-te ser sincero, não, já o disse ontem no pós-jogo, eu ontem foi a primeira vez esta temporada que me tenho andado a tentar controlar, um bocadinho mais por causa da ansiedade e pelas questões de coração e essas coisas todas, que pela primeira vez vi o jogo sempre em pé, na prática, como se estivesse no estádio, e a música que eu utilizei no pós-jogo do Sporting e a música que foi utilizada para a abertura foi a música que eu estive a cantar quase o jogo todo, porque cada qual arranja os seus esquemas, não é? Como o João diz, claro. Às vezes vai para a cozinha e faz não sei o quê, eu também ando ali de um lado para o outro. Pá, e uma das coisas que eu faço muito... Exatamente, lá está, é tal irracionalidade e tal. E uma das coisas que eu faço muito é falar sozinho e falar e parecer que estou a falar com alguém, porque me esqueço às vezes o que está a passar na televisão. Estou a olhar, mas não estou ali para tentar desligar um bocadinho do sistema nervoso. Ontem era difícil, como é óbvio. Aqueles 10 minutos finais depois do golo custaram muito a passar. Porque uma coisa é, tu estás aos 80 e estás 0-0 e tu pensas assim, pá, pelo menos, olha, saímos daqui líderes, empatas e, pá, e a coisa não é boa. Mas quando marcas o golo, sentes, pá, agora podemos sair daqui a ganhar. E portanto ainda ficas mais nervoso porque percebes, pá, tens uma oportunidade única de conquistar os três pontos, tens que aguentar isto até ao final. Pronto, e portanto a única coisa que fiz diferente em todos os jogos, já não fazia desde dezembro do ano passado, foi que eu deixei de comer a loteria, porque eu não podia comer a loteria todos os dias, como é óbvio, isso era impensável. Eu consigo, opa, Pedro, não há problema. Pois não, mas eu era impensável. Opa, e a certa altura, pá, aos 60 e tal minutos, eu lembrei-me, que estupidez, eu em dezembro comia a loteria, que nos primeiros jogos, que isto começou por uma brincadeira de comer mesmo a loteria, e fui ao frigorífico, peguei na loteria, tirei três colheradas e comi aquilo um bocado, pousei outra vez lá dentro e vim para a sala. Pá, e depois, claro, fiz aquilo que todos fizemos, não é? Festejar o golo, acordar o prédio todo, os vizinhos, respirar quando acabou, ir para a varanda e respirar. Pá, é aquele lado irracional. Mas ontem soube muito bem porque ganhamos, obviamente, porque era preciso. Este tipo de vitórias é absolutamente fundamental. Faz lembrar aquela vitória no Nacional, naquela intempérie absolutamente inacreditável, e depois de nos obrigarem a aterrar na Madeira e não sei o que mais, aquilo tudo, com um grande jogo. E era importante por isso, opa, e por todo o apoio que foi sentido ao longo deste, digamos, desde a chegada à Braga até à saída e a chegada à Lisboa. Portanto, e era absolutamente fundamental dar este prémio também aos adeptos, porque há muita... porque, não só porque merecemos, acho que foi o João que disse ontem, se há adeptos que merecem que o Sporting seja campeão, somos nós. Nós somos uns adeptos que não desistimos do Sporting, que estamos constantemente a apoiar o Sporting, que já não ganhamos há quase 20 anos e continuamos ali a acreditar. E depois, por tudo aquilo que se tem feito e por tudo aquilo que é o apoio e a prova que tem sido dada. E por isso é que eu... Já aqui na semana passada, quando me chateou aqui nos comentários, eu às vezes não me consigo controlar, eu já estou naquela fase que eu não tenho pachorra para sportinguistas que estão a criticar a equipa nesta altura. Pá, todos têm direito à crítica, como nós estamos. Aquilo que nós fazemos, claro, aqui, toda a gente tem direito. Não, nós não somos mais sportinguistas do que ninguém, pelo contrário, somos tão sportinguistas como qualquer outro sportinguista que está aqui no chat, ou no Twitter, ou nas redes sociais. Pá, mas irrita-me nesta altura ainda ver gente que está a confundir tudo. E nós temos tempo para falar dos outros assuntos que são importantes e que sabemos quais são, e que nós já falamos deles aqui, em alguns tempos, em algumas alturas, mas nesta altura, pá, sinceramente, eu estou um pouco marimbando se o Paulinho não está a render ainda ao que devia de render, porque custou 16 milhões, ou se o Adam, como vejo alguns ainda a falar mal do Adam, que só me apetece a mandar duas chapadas, porque não sabem o que dizem, pá, é inacreditável ainda ver, nesta altura, confundir-se confundirem o Varandas e a direção do Varandas, seja aquilo que for, e temos tempo para, no final do campeonato para falar disso, com aquilo que todos nós queremos, que é que o Sporting seja campeão. E para o Sporting ser campeão, eu estou um pouco marimbando se agora também... É evidente que eu quero jogar sempre bem, mas eu sei que isso não é possível. E também sei das lacunas que a equipa tem, e também sei da dificuldade que é, muitas vezes, vencermos determinados jogos e jogarmos sempre bem. Andar sempre aí, constantemente, a tentar... Não vale a pena, nós temos que ganhar, seja com o golo, como ontem aconteceu, provavelmente na única oportunidade que tivermos, seja para a semana com qualquer calcanhar do Xandão, como gosto sempre de brincar com esse célebre gesto técnico, como com uma outra coisa qualquer, porque nós precisamos, nós temos que, nesta fase, estar absolutamente unidos, e aqui sim é a altura ideal para se usar essa palavra, nós temos que estar unidos, temos que estar juntos, para nós conquistarmos este título, porque senão vamos andar a levar com Pintos da Costa a dizer que, ah, se voltar ao normal o campeonato, pá, um maior corrupto da história do futebol nacional tem a lata de dizer que o Sporting pode, que o Porto podia vir ser campeão se o campeonato fosse normal. Epá, isto é preciso ter uma desfaçatez tão grande, corrupto não, não é o maior corrupto, é o maior alegadamente corrupto, deixa-me corrigir, eu não disse corrupto, é verdade. O maior alegadamente corrupto, exatamente, ou supostamente corrupto, mas é de uma desfaçatez tão grande, é tão miserável, quando ver portistas como ainda vi na semana passada, acham que nos iam marcar um penalti e nós não vestimos de verde, um clube que tem o dobro dos nossos penaltis, epá, por amor de Deus, e portanto, nesta altura, como nós, eu não digo que lutamos contra tudo e contra todos, também não sou esse, não acho que devemos ser calimeros, já o disse aqui, nós às vezes também pecamos por criticar muito, e depois não nos centramos nos momentos essenciais da crítica, mas é óbvio que nós sermos campeões é um bocadinho uma luta contra tudo, porque é o karma que não nos vai deixar e está tudo à espera que aconteça um desastre ou ali uma altura, pá, até foi o Manuel Cajuda no outro, não foi o Manuel Cajuda, já não sei quem é que foi, não foi o Manuel Cajuda, foi alguém no outro dia na televisão, ele até disse que só se fala do Sporting perder pontos porque está tudo à espera, foi o Cajuda, não foi? Pois, estava tudo à espera que isso aconteça. Pá, que é uma coisa inacreditável que não se vê noutros tempos. Noutros tempos podemos ver o Benfica e os portistas, se calhar, porque ali sempre aquela rivalidade é normal, têm dominado o futebol nacional muito mais nestes últimos anos. Pá, mas neste momento, se nós não conseguimos pelo menos desligar um bocadinho o interruptor, pá, não conseguimos perceber que não vale a pena. Vamos, faltam hoje é dia 26, faltam 19, 20, 22 dias, olha o que é para acabar o campeonato. Se nós não conseguimos aguentar 3 ou 4 semanas para depois aí sim fazermos as análises que devem ser feitas, convidarmos as pessoas que devam ser convidadas para vir aqui ao programa, se quiserem vir cá falar connosco e debater os assuntos, e aí sim começar-se a pensar nas novas temporadas, na nova temporada, nos novos assuntos, em tudo aquilo que está em atraso, as assembleias gerais, os orçamentos das modalidades, as claques e a forma como têm sido tratados determinados, pá, tudo isso, que obviamente temos tudo que deve ser tratado e que deve ser discutido. Pá, mas agora, se aguentamos até aqui, pá, por amor de Deus, aguenta-se mais 20 dias para ver se conseguimos ser campeões e dar alegria a milhares, aquele miúdo que ontem estava ali na varanda em Braga, e que é impossível qualquer sportinguista não ter visto aquilo e não ter soltado uma lagrimazinha e ficar a pensar, meu, que estes títulos são também para esta gente. Eu por mim, pá, eu vou ser de Sporting sempre, o Sporting pode não ganhar mais nenhum título, eu vou particularmente... e até me custa a falar nisto, eu quero que o Sporting seja campeão, que é para fechar com o meu avô, é a única coisa que quero, de resto chega-me. Exatamente. Um abraço para o teu avô, que ontem deve ter conversado com ele muito no final do jogo. Daí é importante. É importante isto. Eu ontem tinha referido no pós-jogo, o Pedro lembra-se disso, eu referi mais do que a mim e com o Pedro. A verdade é que o título para os miúdos, para a minha filha, para ti, Mariana, que não viste, ou não, tu viste, mas não festejaste convenientemente o campeonato, para todos estes jovens que nos acompanham aqui no 160, que nunca viram o Sporting ser campeão, eu acho que isto marca e decide muita coisa no futuro dessas pessoas a vincar o seu sportinguismo. E quando dizem, ah, o Porto cresceu muito em termos de adeptos e o Sporting não, isto vem tudo das vitórias. E, portanto, é uma altura em que o Pedro falou, e falou muito bem, é uma altura que é preciso, pá, deixarmos de lado as críticas, pá, do Paulinho, do Ruben Amorim, de toda a gente, porque não vale a pena, não vale a pena estar a te criticar nesta altura. Nesta altura pode-se criticar de forma positiva, achar que este não é o titular, que devia ser o X. Agora, estar a partir para o insulto, acho que é completamente desmedido, porque o que nós queremos, fundamentalmente, e todos, eu acho que não há nenhum sportingista que não queira, é o Sporting campeão. É tão básico quanto isso, é um objetivo comum a todos, pá, seja o Pedro, a Mariana, o Rui, o André, o Filipe, a Magui, que está aqui, a Sheilita, o Francisco, todos queremos o mesmo. Claro. Pá, só que uns sofrem de uma maneira, outros sofrem de outra. Claro, eu às vezes percebo que se vai criticar nas redes, porque às vezes é para libertar a atenção. Pá, eu entendo tudo, mas nesta altura nós temos que também ser um bocadinho mais inteligentes e não fazer o jogo dos outros, porque o jogo dos outros é realmente destabilizar-nos. O jogo dos outros é destabilizar-nos. E, portanto, salientar que era uma vitória muito importante, já tinha referido isso na conversa com o Tático, era uma vitória decisiva, não sabia como é que o Sporting ia conseguir ganhar o jogo, porque o Braga tem uma boa equipa e contra nós dão tudo. Eles fizeram disto um jogo, portanto, a recepção que eles tiveram também à caminhoneta deles só demonstra que jogar contra o Sporting é o ponto alto da época deles. E, portanto, nós conseguimos mostrar isso. E salientar o seguinte: se vocês virem e repararem, o Minho este ano tem jogos épicos para o Sporting. Na verdade. O melhor resultado do Sporting nesta época foi 4-0 em Guimarães. Exatamente. Okay? 4-0, épico. Um jogo em que nós damos uma reviravolta brutal foi em Barcelos com os dois golos de Coates. Nós também íamos todos falecendo. Em Moreira de Cónegos, um jogo que eu acho que nós só não estamos com mais pontos por causa desse jogo, foi o golo no último minuto. E ontem, aquele sofrimento atroz de toda a gente, e eu sofri em particular quando foi a expulsão e temi o pior, obviamente. Ao contrário do que o Pedro disse, pá, o Sporting já treinou várias vezes com a... O Pedro não sabe, mas já treinou várias vezes a situação de inferioridade numérica. Nós jogámos num bloco, conforme o Ruben Amorim disse, de 5-4, ou 0-5-4, jogámos sem avançado. E o que é que o Sporting treina isso? Porquê? Por causa destas situações. Obviamente que nem tudo deu certo ontem, o Sporting saiu muito mal para o ataque. Por exemplo, não estava a funcionar a transição, isso é óbvio. Mas o que é que o Ruben Amorim fez, e bem? Pá, fez claramente aquilo que um treinador inteligente faz, que é encolher os espaços, não dar espaço entre linhas, não dar espaço nas costas, claro, fechar o meio, povoar tudo e obrigar o bloco do Braga a jogar por fora. E a jogar por fora era pelas laterais e cruzamentos. E nós sentimos completamente confortáveis, porque Coates no meio, e por isso a alteração do Ruben Amorim com a entrada de Neto é fundamental. O Sporting sentiu-se muito confortável com os cruzamentos. O Braga também não percebeu que os cruzamentos, quanto mais por alto, mais confortável nos sentimos. Os cruzamentos que foram rasteiros foram muito mais perigosos, mas o Braga insistiu em vários cruzamentos por alto. Tem bons jogadores que cruzam bem. E, portanto, o Sporting acaba por ganhar, conforme eu fiz um tweet, 3 jogos perante o melhor futebol em Portugal, segundo os especialistas, o melhor futebol em Portugal, acaba por ganhar esses 3 jogos marcando 4 e não sofrendo nenhum. Portanto, é uma coisa realmente espetacular, jogar contra a melhor equipa que joga em Portugal e não sofrer nenhum golo e marcar 4. E a verdade é que o Sporting já jogou 3 vezes com o Braga e ganhou todas, jogou 3 vezes com o Porto, ganhamos uma, empatamos duas, jogamos uma vez com o Benfica, ganhamos ao Benfica e falta agora ir à Luz. E, portanto, epá, se dizem que isto é sorte, são todos marados da cabeça, não é? Isto não é sorte, isto é competência. É muita competência de uma equipa muito jovem, com alguma experiência, obviamente, cá atrás, e que dá uma... Pá, e tem uma alma incrível, e, portanto, o Sporting já ganhou, pá, 9 jogos nos últimos 10 minutos com os descontos, e isso mostra uma alma. E o Ruben Amorim, quando referiu, e foi um dos aspectos que eu referi no outro pós-jogo, Pedro, que foi quando nós marcámos o 2-2, o Giovanni buscar a bola. Exatamente. E mesmo sabendo que provavelmente o jogo ia acabar a seguir, fomos buscar a bola, confiantes que nós podíamos ainda ganhar o jogo. E esta crença, esta fé, isto tem que passar para os adeptos, e os adeptos têm que estar com a equipa, custa o que custar. Pá, custa o que custar, é muito fácil logo atirar tudo e não vale nada, isto não vale este. Pá, se o Sporting for campeão, vão ser todos campeões. Todos foram importantes, desde o João Pereira, que leva amarelos e expulso no banco, mas estava ali quase como treinador adjunto no jogo de ontem, a mandar vir com todos. Verdade. Desde o guarda-redes, o Max, que é um elemento fantástico no plantel e que vai agora finalmente ter um joguito contra o Nacional, não é? E nós, só 3 vezes na história com guarda-redes levou tantos amarelos, 2 nos últimos 30 anos, uma foi o Alfredo Boa Vista, portanto imaginem o tempo, vocês nem conhecem o Alfredo, provavelmente, depois foi o Tiago do Sporting e agora o Adam, que leva mais amarelos que alguns centrais dos jogadores adversários. E, portanto, todo este peso, todas essas pessoas que estão lá, o próprio Plata, que ontem entrou muito bem, a levar a bola para a frente, epá, todos são importantes. Não há um campeonato em que ninguém tenha, ah, este não foi importante. Todos foram importantes. O Neto, um papel, o Neto jogou com o pé, parecia uma batata. Há imagens disso. E jogou muito bem, entrou, pá, ali dentro da grande área, da grande ajuda ao Coates. Todos são importantes, todos são decisivos. E, portanto, é fundamental as pessoas estarem confiantes na equipa, mais do que nós, de certeza eles também querem, porque têm uma possibilidade para a carreira, têm uma possibilidade de ser campeões pela primeira vez os jovens, mesmo os adultos, nós só temos campeões, só temos o Adam e o João Pereira que foram campeões nacionais, mas ninguém foi campeões nacionais, ok? Na Europa, portanto, vocês vejam bem esta diferença, só temos dois jogadores que foram campeões nacionais, portanto, isto é um marco para todos, eles perceberam isso, eles podem entrar na história de um grande clube, podem fazer história também para eles, para o currículo deles. E, portanto, eu acho que o Sporting, fundamentalmente, foi inteligente, mas sobretudo teve muita alma, obviamente, que marcar aquele golo, também numa jogada inteligente, o Porro dá aquele toque, assim, com o olho, a pescar o olho, não é? Tipo, e o Matheus Nunes disse, vai embora, meteu a bola, e o Matheus Nunes rematou logo, porque se fosse outro, se calhar, ia tentar fintar, não, rematou espontaneamente, pá, o Matheus Nunes, decisivo esta época, aliás, falámos isso ontem, não foi, Pedro? Decisivo. Sim. A marcar o golo contra o Benfica, decisivo ontem, e só não marcou no Dragão, porque falhou frente ao guarda-redes, senão nós também tínhamos ganho no Dragão com o golo do Matheus Nunes. Jogos mais importantes, que é uma coisa impressionante. Não, exatamente, está lá, nos jogos mais importantes, quanto é que ele custou? Custou um milhão, é possível fazer estes milagres, é possível. É preciso é ter confiança e ter, sobretudo, aquilo que nós sempre viemos aqui a dizer nestes últimos 4 anos. É preciso ter competência nestas alturas do mercado. É preciso saber contratar bem. Obviamente é preciso ter um treinador. E, pelos vistos, o Bayern Munique até já nos vai copiar, porque vai pagar pelo Nagelsmann 20 milhões. Portanto, pelos vistos, comprar treinadores, o Sporting também agora passa a ser uma referência, não é? Pelo que o Bayern vai comprar. E, portanto, tudo isto é importante. Tudo isto, pá, para ser campeão é preciso vários fatores. Não é basta ter uma boa equipa, nós já tivemos quantas boas equipas, já tivemos Balakov, tivemos o Bobby Robson, tivemos o Casqueiroz, tivemos o Jorge Jesus, quando é que fomos campeões? Não fomos esses anos. É preciso um conjunto, é preciso um staff, é preciso elementos fantásticos no balneário, é preciso tudo. Pronto, estão aqui a dizer que o Neto foi campeão no Zenit. E o Antunes na Ucrânia, okay. Pelos bichos. Sim, ah, foi na Ucrânia, pronto, mas são para ir, pronto, ok, sim, campeonatos são 3 ou 4. Fora das melhores ligas, mas ok, pronto, tudo bem. Mas são jogadores com experiência, é verdade, são jogadores, claro, que trazem experiência. E, portanto, epá, é preciso, e é por mim, pelo Pedro, pelo avô do Pedro, pelo meu tio também, que me levou muitas vezes ao futebol, mas sobretudo para esta geração mais nova. Sim. É fundamental nós pararmos Portugal se formos campeões, é fundamental sermos campeões para eles. Para isto ainda faltam 5 jogos, jogos muito difíceis, Mariana, mas vou-te deixar fazer as perguntas, porque senão estamos aqui eu e o Pedro só a falar. Portanto, fazemos, pá, um pós-jogo. Exatamente, epá, tinha aqui muita coisa para dizer, porque é um momento fantástico que, pronto, faz-nos pensar... É uma diferença muito grande para o campeonato 15-16. Em 15-16 nós achávamos que podíamos ser campeões e... Foi gol do Moreirense agora. Foi gol do Moreirense. Sim. É lá. Foi, sim, senhor. Mas deixa-me só dizer uma coisa, Pedro. Sim, força. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu, assim, exatamente. Deixa-me só dizer uma coisa muito importante. Aquilo que o Pedro referiu. Eu e o Pedro... Oh, Mariana, peço desculpa, vou-te deixar aqui de fora. Faz mal. Eu e o Pedro... Mas tu também és incluído, mas eu e o Pedro já vivemos 2 campeonatos, obviamente. Mas nós somos aqui do Norte, é por isso que te vou deixar de fora, porque nós somos do Norte. Nós temos um sentimento um bocadinho diferente. Epá, não é para bem nem para mal, é diferente. Ok? Nós não temos tanta vivência como vocês têm de ir todos os fins de semana ao Alvalade ou acompanhar o Sport. E isto para nós, epá, quase o Sport é quase um modo de vida para mim e para o Pedro. Claro. E quando nós entramos nestas loucuras, nestas ondas, faz-nos pensar que nós queremos trazer para a nossa loucura toda a gente. E, portanto, queremos trazer, querida, também a ti, pá, para tu sentires isto, percebes, Mariana? É muito para tu sentires isto, para poderes dizer, é pá, isto que vocês viveram, é isto que vocês sentem, ainda para mais também tens uma pessoa do Norte aí contigo. Exatamente. Pá, é muita carga, mas vamos lá, mas... com a cabeça que joga jogo, porque ainda falta muito, e o imperativo, eu já disse, um jogo decisivo mesmo é vencer o Nacional, e é o último classificado, mas o Amorim disse, nós podemos perder pontos com toda a gente, é os jogadores terem a mesma crença e vencemos o Nacional, vamos lá. E é isto que pode fazer aqui a diferença, e não tens nada que me pedir desculpa de vocês falarem os dois, eu adoro ouvir-vos, portanto, falar à vontade, estejam à vontade. É um sentimento especial, mas pronto. É um sentimento diferente, e eu desde que sou do Norte aqui em casa consigo perceber isso e consigo perceber o amor que vocês têm, que não é maior, não é menor, é como tu Não, não disseste e é, não bem, é, não é. João, É diferente, é diferente. diferente. E é isso que faz toda a diferença também. Pedro, estava eu a dizer-te que ontem Amorim fez aqui algumas mudanças no 11 titular. Por exemplo, Nuno Santos voltou aqui à Sim. titularidade, um jogador que Fedal também. trazia velocidade, o Fedal também acabou por voltar. Achas que grande parte do segredo desta vitória, porque como já disse o João bem, e já falámos nisso, e vocês inclusive falaram nisso no pós-jogo, foi um jogo ganho na raça, mas principalmente foram as escolhas de Amorim que acabaram aqui também por fazer toda a diferença. Sim, repara, há um assunto que tem sido amplamente debatido, não só noutros programas que temos feito aqui, especialmente nos últimos 3, 4 programas, e também nos pós-jogos desses jogos que têm acontecido e que temos falado aqui e depois no pós-jogo com o Castro, que é a questão de nós chegamos àquela fase que, pá, nós gostamos todos de jogar sempre bem, claro que é. Jogar bem e ganhar é a coisa mais incrível e mais maravilhosa que possa acontecer. Ver um jogo de futebol em que é bem jogado e uma vitória fantástica, isso sabe bem, obviamente, é exponencial a satisfação que nos dá. Mas chegamos a um momento em que o que nós queremos é vencer. E vencer, o João, e já eu também já tinha dito aqui, era importante, mas o João foi dos primeiros a falar dessa questão. Havia aqui um passo que era importante dar. Se nós temos um jogador que se chama Pedro Gonçalves, que farta-se de marcar golos, e se temos uma fórmula que no início da temporada, num conjunto de determinados jogos, 7, 8, 9 jogos, aquele modelo funcionava do ponto de vista da eficácia, não eram muitas oportunidades, mas vencíamos, e defensivamente funcionava bem, se calhar estava na altura de regressar um pouco atrás. Se calhar valia É, dá um dois pouco passos regressar atrás, essa não é? equipa e colocar essa equipa, nomeadamente o Nuno Santos, e até chegamos a falar na semana passada do regresso do Fedal após o término do Ramadão e a questão do término, nem sei se já terminou ou não, mas da finalização do Ramadão e, portanto, ele poder regressar mais a lesão que ele também tinha, ou, portanto, recuperação da forma física. E ontem acabou por acontecer isso e foi importante, não havia dúvidas absolutamente nenhumas que tirar ali o Daniel Bragança acabou por ser importante. Claro que isto depois, aos 18 minutos, mudou tudo. E Ruben Amorim teve que adaptar. Mas a verdade é que aquilo mudou. Mudou. Obrigado, já estão a dizer que o Ramadão está a meio. Sim, Peço também. desculpa, não, é isso. Mas a verdade é que mudou e acabou por. Não sabemos se poderia funcionar melhor, porque aos 18 minutos teve que se mudar até a tática toda, ou pelo menos Exatamente. fazer o É ajuste. isso. Mas parece-me que esse regresso faz todo o sentido. E não me parece que haja grande dúvidas que Fedal, Coates, Gonçalo Inácio, pá, Ao neto. Neto, o Neto entrou muitíssimo bem, não há E vai dúvida ser titular no nenhuma. próximo jogo, não é? E exatamente, e até Certo. pelas questões que do Gonçalo Inácio não poder jogar. E portanto, eu acho que aí Ruben Amorim teve bem. Como também a velha questão do Paulinho, claro que não vai tirar um Paulinho, e nem é uma questão de já de. Eu percebo que, e nós analisamos isso na semana passada, tanto no programa como no pós-jogo, da questão da teimosia. Percebo o lado da teimosia, também percebo que às tantas ele acredita, obviamente, no jogador, como é óbvio, e também não faria sentido tirá-lo. Também não estou a ver que melhoria poderia acontecer dali. Enfim, não acho que seja por aí o problema. As alterações que o Ruben acabou por fazer funcionaram bem, e o Sporting esteve imperial do ponto de vista defensivo, obviamente comandado por uma exibição portentosa. Eu hoje vi uma mensagem que circulou no WhatsApp, e aparentemente será a verdade, vale o que vale, mas não deixa de ser um indicador. A bola nas suas classificações de 0 a 10 em toda a sua história deu para aí a 3 ou 4 jogadores e ontem voltou a acontecer e deu um 10 ao Coates. Com Mesmo que a bola, não desce, é óbvio que foi uma exibição o melhor absolutamente jogador em campo estrondosa. O Coates está a fazer a da vida dele, não é? melhor época da vida dele. O Coates é o jogador com mais minutos no Sporting, com mais jogos do Sporting. Hoje no futebol, no Observatório do Futebol Internacional, é feito um estudo sobre uma espécie de lealdade dos jogadores nos clubes, e o Coates é o primeiro, obviamente, do Sporting. Na Liga Portuguesa, o que tem mais lealdade, digamos assim, com mais número de jogos, é o Tarantini. Mas o Coates, obviamente, está Nós, o ano passado, falamos várias vezes da questão do Mathieu e da importância que o Mathieu podia ser na academia. O Coates é daqueles jogadores que eu não sei o que é que vai acontecer ao Coates. Eu espero que o Coates termine a carreira no Sporting, seja de que forma ela venha a acontecer. É um jogador que tem tudo para transmitir um conjunto de valores. É um jogador forte no Sporting, que já passou épocas terríveis, que pode passar uma época agora de glória. Não rescindiu? Não rescindiu. Esteve, é um jogador de seleção, é um jogador que sabe que já fez 40 e tal jogos pela seleção, já teve em grandes competições internacionais e tem um conjunto, é um jogador que, vocês lembram-se de alguma entrevista que o Coates tenha dado a falar do Sporting ou o agente do Coates, pá, sinceramente agora assim de cabeça não me lembro, e é um jogador que, e são jogadores que têm absolutamente importância para aquilo que nós vimos sempre a falar da questão de formação de homens na academia, da formação de jogadores, e portanto tudo isso juntado ontem, porque muitas vezes, não é? Vai um clube Alvalade e nós dizemos sempre, ah, pá, fez uma boa exibição, porque taticamente, defensivamente, fez isto, aquilo, não sei o quê, uma série de coisas. Pá, e o Sporting ontem, é evidente que acaba por ter ali alguma sorte, como é óbvio, a sorte também se procura, um grande Adam, conquistas, mas há também um grande Adam, exatamente, e há também um sistema que funcionou muitíssimo bem, e eu deixo esse aspecto do 5-4 e as entrelinhas e toda essa questão para o Castro, que sabe falar muito melhor do que isso sobre, disso do que eu, mas a verdade é que também o Sporting acabou por, defensivamente, criar condições para que se nós tivéssemos uma oportunidade para marcar, vencêssemos o jogo. E isso acabou por acontecer. E, portanto, há mérito. Não há estrelinha. Não... A estrelinha pode-me dizer, ok, a estrelinha contra o... é como o de Barcelos, marcamos nos 90 e tal. Ok, mas na segunda parte, fizemos uma segunda parte em Barcelos, epá, que nós tentamos 4, 5, 6 vezes marcar golo. Epá, agora, ali, prepararam-se as coisas a partir dos 18 minutos, mais os 6 de descontos, portanto, foram dos 20 aos 96, 76 minutos em que a equipa trabalhou de forma a conseguir, epá, correu-nos bem, o Adam defendeu bem, houve umas bolas que os jogadores falharam, epá, ok, faz parte do jogo. Mas a verdade é que isso também é um prémio, é um mérito da forma como nós soubemos encarar uma adversidade muito grande, porque a verdade é que o Braga, em janeiro e em fevereiro, muita gente dizia, e eu concordo de um ponto de vista genérico, houve ali um momento que era a melhor equipa a praticar futebol em Portugal, se olharmos do ponto de vista genérico, estava na Liga Europa, estava na Taça de Portugal, está na final da Taça de Portugal, tinha ido à final da Taça da Liga, estava a disputar os primeiros lugares do campeonato, estava em quatro frentes. Para mim, o Sporting tem sido sempre a melhor equipa no Campeonato Nacional. Aceito que do ponto de vista genérico, global, houve ali um momento que o Braga tem. Não. Mas também, e portanto não é uma equipa qualquer, chegar a Braga e ganhar nestas condições, e o Braga ainda por cima, que é uma coisa engraçada, tinha jogado contra o Boa Vista, também contra 10, portanto estava completamente rotinado para jogar em superioridade numérica. Obviamente contra outro esquema de tático, contra outros jogadores, mas não deixa de ser importante, foi intervalo, mas não deixa de ser importante... que estavam, que tinham, já vinham com alguma preparação até para o que havia acontecido. Deixa-me só dar aqui uma nota. O engraçado disto tudo é que o Braga chegou ao ponto, numa altura, em que disseram que era muito complicado porque jogavam muitos jogos. A melhor altura do Braga foi quando jogaram muitos jogos. Claro, desde que o Braga só tem um jogo de campeonato, tem tido produção. Até o Sporting, em janeiro, fez muitos jogos e ganhamos aquilo tudo. Limpamos a Taça da Liga, É verdade, o Braga jogava muito melhor, era muito mais eficaz como equipa, quando tinha muitos jogos. E vão dizer, porquê? Epá, porque eu não sei, se calhar porque... Epá, se calhar treinavam menos, tinham mais incidência no jogo, mais concentração, não sei. Mas tinham outro ritmo e que agora têm perdido bastantes pontos, diga-se passagem, e... E pronto, era só para dar essa análise, claro, achei interessante. Não, mas é isso, claro, sem dúvida. Mas pronto, mas era isso, e portanto, essas alterações, que foi daí que veio todo este relambório de telado, mas a verdade é que fez as alterações que me parecem neste momento serem importantes, pá, e a equipa, nós vamos com 28 jogos, não é? 28 jornadas, a equipa ainda não perdeu e está em primeiro lugar, é pá, por amor de Deus, alguma coisa temos de estar a fazer bem, e o treinador, sim. Alguma coisa tem que estar a fazer bem, agora vi com essa história. Algum mérito devemos ter, não é? Tem que ter mérito, algum mérito tem que ter numa equipa com 28 jogos, está em primeiro lugar, portanto, e que está muito próximo de poder tornar campeão sem derrotas, portanto, não há dúvidas absolutamente nenhuma. Certo, é isso que pode aqui fazer a diferença. Deixa-me só corrigir-te, Pedro, que eu acho que já estamos na jornada 29, não 28. São muitas jornadas. É 29, 29, tens razão. Ainda melhor, portanto, 22 vitórias e 7 empates, exatamente, 29. Recorde do Sporting, diga-se passagem. Ruben Amorim é recordista de jogos sem perder no campeonato. Sem dúvida. Olha, e falando aqui de recordes, quem é que regressou de Espanha? Pedro Porro, João Castro. Voltámos a ver Pedro Porro a jogar um futebol e já tínhamos saudades. Eu deixo-me recuar aí ao minuto quando o Gonçalo Inácio é expulso e nem sequer ir por aí na arbitragem, porque eu acho que, apesar do amarelo pode ter sido bem mostrado, mas o critério não é igual, mas pronto, é só esse aspecto que eu queria referir, podem concordar ou não, eu acho que pode ser bem demonstrado, mas o critério não foi igual, até porque há aquele lance, obviamente, do francês, e que aquilo podia ser um vermelho, e ao lance do penalti, quarto, pronto, e o VAR disseram que acho que não, mas pronto, não falando dessas questões de arbitragem, a verdade é que nós depois não conseguimos ver o Sporting na sua plenitude, porque não tivemos os 11 elementos. Mas o Pedro Porro, portanto, não sei como é que ele iria jogar, porque era pedido ao Pedro Porro mais ofensivamente, mas o compromisso, a garra, a entrega, esteve lá toda. Portanto, e, portanto, saúde esse regresso na componente defensiva. E depois, é verdade é que o Pedro Porro, a nível ofensivo, faz a assistência para o golo. Um golo super importante. E, portanto, essa assistência marca, obviamente, a exibição do Pedro Porro também. E, portanto, bem-vindo, Pedro Porro. Depois deixa-me referir também a nível de substituições. Houve muitas pessoas que não perceberam aquela substituição quando entra o Matheus Reis e sobe o Nuno Mendes para o meio-campo. Eu acho que foi a substituição mais inteligente do Ruben Amorim. Isto porquê? Porque o objetivo ali era dar ao Sporting a possibilidade de ter o Matheus Nunes do outro lado a esticar o jogo, sempre que tivesse a bola, e do lado esquerdo ter a mesma coisa. E portanto, o Nuno Mendes faz isso muito bem, tem qualidade, vai para cima deles, transporta a bola, e era para o Sporting respirar e ter a oportunidade de chegar à frente. Não tivemos muitas, tivemos mesmo pouquíssimas, mas era importante isso. Esticar o jogo. Esticar o jogo e ter posse, para respirarmos cá atrás. E obviamente que nós não íamos pôr o Matheus Reis a meio campo e o Nuno Mendes atrás. Portanto, foi uma excelente oportunidade, até o Nuno Mendes rebentar completamente fisicamente, porque isto parece fácil, mas o Braga basculava muito bem o jogo da esquerda para a direita, e tinha sempre o Gaio a dar a máxima largura, e depois quando entrou o Piazion também, mas a verdade é que o Nuno Mendes cumpriu o seu papel, o Matheus Reis também cumpriu o seu papel, e depois foi importante a substituição pelo Plata, porque o Plata não joga muitos minutos, mas tem ali duas ou três jogadas em que consegue transportar a bola, ganhar falta ou ganhar lançamento, e dá ao Sporting a possibilidade de respirar. Isto é muito importante, as pessoas olham para aqui, parece que é tipo, ai, mas que substituição destas, mas a verdade é que o Pedro Gonçalves não estava a fazer nada, já não tinha velocidade, já não tinha capacidade de transportar a bola, e nestes momentos que estás a defender, tens que respirar, e respirar é ter um bocado a bola, meter um bocado o gelo, tentar criar algum perigo de maneira que o adversário não se sinta completamente confortável no jogo, e esse foi o objetivo do Ruben Amorim, e foi conseguido, portanto as substituições foram conseguidas. Diga-se passagem que, por exemplo, a entrada do Tiago Tomás, muitos podem ter dito, podia ter entrado o Jovane, podia, mas, por exemplo, podemos também pensar ao contrário, o Tiago Tomás se calhar entrou porque tem uma capacidade de jogar de costas, ou seja, lançamos bolas e ele ali junto aos centrais, de conseguir, por exemplo, ganhar algumas bolas e ganhar faltas, e foi isso que ele conseguiu no golo. Okay? Portanto, nós podíamos ter pensado, o Jovane vai lá para a frente e era um jogador, se calhar, um para um melhor que o Tiago Tomás, concordo, com mais capacidade de remate que o Tiago Tomás, também concordo, mas para jogar ali na frente, sozinho, a ganhar as bolas todas e ter a disponibilidade física de fazer a pressão que o Tiago Tomás fazia, o Jovane já não é esse tanto jogador. Portanto, a entrada do Tiago Tomás é bem vista, a meu ver, porque tem essas duas situações, a capacidade de, se calhar, mais disponibilidade no jogo defensivo do que o Jovane, e a capacidade de jogar de costas, aqueles pontapés para a frente do Adam, e o Tiago Tomás conseguir receber ou sofrer falta. Isso foi isso conseguido. Portanto, as pessoas têm que analisar esse aspecto. Não foi só para correr, para fintar e para marcar golos, porque era quase impossível, porque era contra o mundo, não é? Era contra o mundo. Exato. Mas era para ganhar ali as bolas de costas, ganhar faltas, deixar a equipa respirar. E, obviamente, que o Tiago Tomás, nesse aspecto, foi muito importante. Depois, também salientar, obviamente o Pedro já referiu, mas queria dar aqui uma palavra, o Coates completamente imperial, completamente um senhor, portanto meteu as bolas todas aéreas no bolso, meteu todas ali os cortes decisivos, não falhou nada, nem sequer um mau corte, cortou tudo em cabo, e depois tem um lance que é realmente sui generis, que ele decide ir contra o mundo, pega na bola e vai ele por ali fora, e finta um, e finta dois, e lá está, faz aquilo que o Ruben Amorim queria, que era alguém com capacidade de transporte, de ter entrado o Matheus Nunes, e o Nuno Mendes está a jogar naquela posição, ele levou a bola e foi para a frente, e o Sporting conseguiu respirar um bocadinho, portanto, era esse o objetivo, e aquilo é de capitão, ficar ali e dizer assim, eu acho que o Coates fez aquilo de maneira a dizer assim, é isto que vocês têm que fazer, amigos. É pegar na bola e sair a jogar, levar a bola sem medo, transportar a bola, de modo a que o Sporting consiga avançar, respirar, criar algum perigo, alguma ansiedade na equipa do Braga, e eu acho que isso foi conseguido. E, portanto, o Coates fez, deu esse exemplo, o Palhinha também acabou o jogo já todo sem energia, porque correu muito ali a fazer, vai a um, vai a outro, para encurtar as distâncias e o espaço, e, portanto, o Sporting tem uma equipa de homens, e não é uma equipa de miúdos. E todos aqueles que diziam que os miúdos não têm estofo podem ir ver novelas, porque não percebem nada disto. Todos os comentadores que diziam, os miúdos não têm estofo. Estes miúdos não perdem há 29 jogos. Já jogaram contra as equipas mais difíceis em Portugal. Só falta jogar contra o Benfica no top 4. Só falta-nos um jogo e não perdemos nenhum. E, portanto, todos os comentadores que diziam, estes miúdos não têm estofo, não têm capacidade, a pressão, e que pepepeu. E os adeptos fazem mal à equipa. Epá, ao contrário, o Sporting ontem ganhou graças aos adeptos. Os jogadores perceberam a intensidade e a importância do jogo. Estavam lá, agradeceram. E, portanto, é nestes momentos que os jogadores bateram no autocarro para o autocarro parar em Alvalade, queriam sentir o apoio dos jogadores. Epá, é um laço de comunhão que houve ali em Braga, que eu acho que é muito importante, não sabendo, obviamente, o desfecho, mas que eu acho que mexeu também com a cabeça dos jogadores, mexeu com o coração, mexeu com a alma, eles perceberam que isto era fundamental, que era um jogo de vida ou de morte, que era muito difícil ali, ok, pronto, se nós empatássemos, ainda ficávamos à frente, e com 10 havia sempre aquela desculpa, jogávamos com 10, mas é uma vitória épica, e espero eu, daqui a uns tempos, nós lembrarmos de 25 de abril de 2021, não só como o dia da liberdade, mas como um dia épico para o Sporting Clube Portugal. E onde quer um, querem todos, e a verdade é que todos queremos o mesmo, mas Pedro, para todos querermos o mesmo e para todos atingirmos aquilo que queremos, vem o Nacional, o Sporting, que vai acabar por ter aqui algumas mudanças no 11 titular, começando desde já pela baliza, e ainda antes de perguntar o que achas que o Max pode trazer ao 11 inicial, deixar só aqui a minha nota pessoal de que adoro o Adam, acho que o Max aprendeu muito com ele e acho que não é por o Max jogar que eu vou deixar de gostar do Adam. Aliás, o Adam convenceu-me e calou-me por mim mesma. Pedro, o que é que achas que as mudanças no 11 podem trazer de diferente ao Sporting, sendo que o Max vai entrar, acaba por entrar o Neto também, e poderá aqui haver mudanças, quiçá, no meio-campo também? Olha, sim, o João ontem até disse uma coisa que faz todo o sentido. A única diferença que eu quero acreditar do Max entrar e quando comparado com o Adam é no jogo de pés, que há uma ligeira diferença quando comparado com o Adam. Não vou agora estar aqui a discutir se é melhor ou pior, não, é o que é, tenho a confiança total, acredito que o Ruben Amorim tem a confiança total no Max. O Max é, claro, para mim, eu já o disse aqui, a grande questão em relação ao Max é perceber se o Max deve continuar em Alvalade ou se deve sair e voltar mais tarde. O Max claramente é um guarda-redes do futuro do Sporting, e portanto não é por aí. O Sporting, curiosamente, tem apanhado clubes em momentos de forma a subir e positivos, Famalicão, Tondela e o Nacional, que ganhou ontem, numa nota pessoal e particular, marcada pelo ontem gol. Não, ganhou hoje, pá. Ai, ontem, desculpa. Ganhou hoje 1-0, numa nota pessoal marcada pelo meu grande amigo Pedro Mendes, e que lhe mando um grande abraço, porque toda a gente sabe que eu torço para que lhe corra tudo muito bem. Mas a verdade é que ganharam, há muito tempo que não ganhavam, e portanto há ali já uma moralização adicional, obviamente, não é? Tu, quando perdes tantos jogos consecutivos, a certa altura até achas que não sabes ganhar. Como é que, não é? Aquela história da cultura de vitória que já falamos aqui, e aquilo é válido para qualquer profissão. É a mesma coisa que o vendedor que não consegue vender nada e passa pelo momento que não consegue vender nada, até acredito. Mas se calhar que eu perdi a minha capacidade de vender e agora vendia tanto e agora não. Pronto, e a questão é que eu acho que, obviamente, o Nacional vem mais moralizado, mas para mim isso, sinceramente, já não é a questão. A questão é que o Sporting tem que entender que estes jogos são fundamentais e não podemos dar a bébias como demos contra o Bessade, onde perdemos 2 pontos. A verdade é que nós, nos últimos 2 jogos em Alvalade, perdemos 4 pontos. E esse, que é o que o meu Castro ontem também referiu, e é aí que nós temos que batalhar. O discurso é, Braga já foi, portanto já estamos a ver Braga para um canudo, não, já não interessa, festa bonita, espetacular, mas acabou, o que interessa neste momento é Nacional. E pensar que nós desperdiçamos 4 pontos, se tivéssemos esses 4 pontos neste momento, como eu tinha dito, com 7 ou 8 ou 9 pontos de avanço depois de vencer em Braga, já éramos campeões, não, ou já éramos ou estaríamos muito próximo de finalizar isso. Nós neste momento, bah, daqueles dois jogos, não tivéssemos pelo menos, tivéssemos ainda mais 2 pontos, e tínhamos neste momento 6 pontos, eu acho que com 6 pontos dificilmente, saíssemos de Braga com os 6 pontos de avanço, eu acho que dificilmente perderíamos o título. E portanto, como isso não está, temos que ganhar. Quer dizer, pode acontecer com o Porto, mas eu não quero pensar no Porto, eu quero pensar nos jogos de Sport. É, pá, portanto, é o que eu digo, Sport, eu penso que o Sport está à frente um ponto. Exatamente, o melhor exemplo foi aquilo que o Casting de ontem deu, é pensar que temos um ponto de vantagem e, portanto, temos que ganhar o jogo. E pensar que perdemos 4 pontos nos últimos 2 jogos. De uma forma que custou um bocadinho, porque até acabamos por aquele empate que foi o Famalicão, tivemos tempo para dar a volta. O outro, porque não só um erro e depois ali uns problemas, enfim. E foi, acabou por ser muito chato, e tínhamos equipa claramente para vencer o jogo, em qualquer um dos jogos tínhamos equipa para vencer, como é óbvio. E portanto, é esse é que é o rumo, e tem que ser isso que o Ruben Amorim, tem que ser o foco dos jogadores. Como o Ruben Amorim disse, penso que foi ontem à noite, a seguir ao jogo, sempre com a questão de quando é que é candidato, ele disse, quando faltarem 3 pontos para ser campeão, eu digo que sou candidato. Pronto, é uma forma interessante e engraçada de dizer, deixem-me chegar lá, eu quando chegar àquele ponto em que vou lutar para se ganhar este jogo, sou campeão, é evidente que aí sou candidato mesmo, e no sentido real que a coisa pode acontecer. E isso é que para mim é o mais importante, nós temos é que estar completamente convencidos que temos que ganhar, temos que batalhar por este jogo, e é óbvio, Mariana, não há qualquer clube que joga contra o Sporting tem não só a motivação de jogar contra o Sporting, como quando se joga contra um grande, como a motivação de fazer história, de ser o primeiro a derrotá-lo. Porque acaba por ser um extra motivacional. E há clubes que... Exatamente, é um extra motivacional para muitos destes equipas. E teve bem na maneira como incentivou a equipa. Exatamente, e ele usou esse discurso, ele usou várias vezes, no pré-jogo, disse várias vezes que podiam ser a equipa que estariam em condições para lutar por esse objetivo que ainda até agora ninguém conseguiu. E a verdade é que acabou por estar muito próximo, sorte ou não, mas acabou por estar muito próximo. Não foi também só sorte, não acho que um clube que marca 2 golos e que está a ganhar 2-0 não é só sorte, bem, claro que sim, não, defendeu bem, aproveitou as oportunidades que teve, nada contra, mas aí é que é a questão. Portanto, nós temos que olhar e jogar olhos nos olhos e dizer, mas com uma coisa também muito importante que me lembrei agora e que estou a roubar o que o Castro tem dito, mas é importante, que é, também não podemos pensar que todas as equipas são o Bayern de Munique, porque não são. Nós temos que respeitar, uma coisa é respeitar o adversário, outra coisa é saber a nossa superioridade e a nossa capacidade em relação a esse adversário. E portanto, às vezes, parece que entramos em campo, parece que jogamos contra o Barcelona, num jogo de Liga de Campeões, em jogo a 2 mãos, e que temos de ter cuidado porque o primeiro jogo é ao lado, e portanto temos de ter aqui algum cuidado para ver que resultado, não sofrer golos. E há que também tem de ter aqui alguma noção. E, portanto, o objetivo, obviamente, é ganhar no sábado à noite, um jogo difícil e que, mais uma vez, vamos receber um clube que vem mais moralizado do que em qualquer outro momento da temporada. O Nacional, provavelmente, está num momento mais na melhor fase. O Famalicão já tinha acontecido, o Tondela, enfim, uma série de coisas. E cá estaremos para o jogo de sábado. João, um jogo na primeira volta que foi um dilúvio. Mas a verdade é que a equipa se portou muito, muito bem. Foram 2-0 com o gol de Nuno Santos e Giovanni para fechar o pano. Como é que achas que nós podemos desmontar, se assim poderemos dizer, este Nacional que, como disse o Pedro, ganhou hoje e vem aqui com uma motivação extra para o jogo de sábado? O Nacional, não sei se continua em último, por acaso não vi a classificação agora com a vitória do Nacional, mas se não é em último, está em penúltimo, não deve andar muito longe disso, o Pedro confirma aí, mas deve andar perto disso. E, o que é? O que é? Desculpa, A classificação do Nacional. Nacional deve estar em... Em último, pronto. Ainda está em último. Está em último, tem 24 pontos, mas já tem mais um jogo com o Farense que tem 25 e o Farense vai jogar. Pronto. Joga amanhã um jogo. E reparem, o Sporting tem jogos complicados, porque vai jogar contra equipas que estão para descer. Portanto, temos aqui o Nacional, temos o Boa Vista e depois temos o Marítimo em casa. Portanto, temos três jogos em casa contra equipas que vão dar o litro e o decalitro e o sangue para tentarmos ganhar, para nos tentarem ganhar. João, e o Rio Ave? E o Rio Ave está com 30 pontos com o Marítimo, exatamente. O Rio Ave neste momento não, mas está em casa a 2. Mas vamos jogar contra todas as equipas que estão para descer, à exceção do Benfica. Isso é muito... Eu estava a dizer em casa, mas... Eu sei, eu percebi, que era só em casa, sim. Sim, isto porque eu acho que esses jogos, em casa temos que ganhar os três jogos e obviamente depois deixarmos ganhar um jogo fora, porque o Sporting, a verdade é que precisa ganhar 4 jogos em 5 e portanto tem que ganhar os jogos em casa e depois tem que ganhar, ou ganha na Luz ou ganha em Vila da Conte. As contas são muito fáceis e portanto nem espero débias de ninguém, as minhas contas são estas. Depois, salientar que o Nacional obviamente vai jogar fechado, o Anão Machado vai jogar com a equipa fechada. O Nacional quase que roubava pontos ao Porto. Atenção a isso, o Nacional quase que roubava pontos ao Porto. O Nacional, se tem marcado o golo ao Porto, o jogo podia ser totalmente diferente. Exatamente. E, portanto, é muito complicado nós pensarmos, o Nacional tem o último e... Ah, não, eles vão dar tudo. E, portanto, há uma maneira de ganhar o Nacional. Claramente, sem nós termos grandes sobressaltos. É entrar com respeito, entrar sabendo que eles não são o Barcelona, e entrar muito forte para pôr logo o adversário em dificuldades desde o início. Porque, para quem já jogou futebol, quanto mais tempo passar, quanto mais confortável seres com o jogo, mais esperança tens em ter pontos, mais esperança tens em ferir-nos de morte, que é marcar um golo. E, portanto, o Sporting tem que entrar muito mais rápido na circulação de bola, tem que entrar com uma entrega muito, muito maior, tentar desde logo criar oportunidades, colocar o adversário com dificuldades, porque depois, quando colocas um adversário em dificuldades, os erros acontecem. E, portanto, os erros acontecem para o adversário. É isto que eu espero do Sporting. Para bem dos nossos corações, ainda bem que o jogo é sábado só, vai-nos dar aqui uma semana para descansar, estava a precisar, ainda bem que o jogo não é quarta-feira, porque ia ser muito... Mas depois temos logo outro na quarta. Mas eu acho que este jogo Nacional é fundamental, por contas minhas de cabeça, mas eu acho que este jogo do Nacional é voltar às vitórias em casa, é marcar uma posição, é ganhar já 2 jogos seguidos, isto dá embalagem outra vez... dá-nos outro tipo de confiança para os momentos decisivos e, portanto, eu acho que é fundamental nós vencermos o Nacional. E depois, obviamente, nós temos aqui, não joga o Inácio, joga o Neto, temos que também ter essa situação, joga o Max, é preciso ter atenção nos atrasos ao Max, o Max com os pés não é o Adam, passar a bola direitinha para o pé direito do Max e não para o pé esquerdo, temos que ter essas indicações, eu voltava a apostar exatamente no mesmo 11, tirando, obviamente, essas alterações que eu referi. Entrar sempre com maior circulação de bola possível e maior rapidez desde o início, mas conforme eu estava a dizer há bocado, eles não são o Barcelona, portanto há que respeitar, mas não em demasia. É ir para cima deles e rapidamente tentar desconstruir aquilo que tu referiste bem, Mariana, eles vão tentar ali não nos deixarem penetrar na defesa deles, provavelmente ali com um sistema muito defensivo do Manuel Machado, mas a verdade é que o Pedro Mendes não pode jogar contra nós, portanto fica aqui também essa indicação, o Pedro Mendes não pode jogar contra nós, portanto não temos essa hipótese de sofrer o golo do ex, e portanto é conseguir fundamentalmente ganhar. Eu não quero jogar bem, eu não quero saber se é uma grande divisão, se ganhamos por 2, por 3, eu quero ganhar. Obviamente, se ganhar por 2, fica mais tranquilo, o coração sofre menos, e é isso que nós precisamos vencer. Eu acho que o jogo de Braga trouxe muito alento à equipa, foi uma injeção de confiança, é uma bomba de confiança para a equipa, e, portanto, aqui só há um caminho, o Ruben Amorim sabe qual é o caminho, vai ser exatamente a mesma situação, descrever aos jogadores, meus amigos, agora já no primeiro treino, Braga já foi, Nacional é o objetivo e é esse o jogo que nós temos que ganhar. Depois há outra coisa, Mariana, e eu acho que à medida que o campeonato se vai aproximando do fim, obviamente existe esta tensão, esta dificuldade, mas a tensão também é para o Sporting e como é para os adversários que nós vamos ter, porque estes adversários também estão a descer, portanto há uma maior probabilidade também deles errarem, apesar de jogarem com muito suor, muita vontade, também há probabilidades de errar e tu tens que tentar forçar esse erro. E é isso que eu espero disso, não só... Eu não sei se o Sporting, Pedro, é o primeiro a jogar. No próximo jogo ainda é. Acho que ainda no próximo é, eu já confirmo. Pronto, acho ainda que é. Confirmar. Eu vou confirmar, eu já confirmo. Eu acho que mudava, havia uma altura que mudava, já não sei se é esta jornada, eu acho que a próxima eu acho que muda no Vila do Conde. Não, Não, já é o. Não, não. Sexta, é o Porto que joga primeiro. Sábado. Joga o Porto primeiro, é verdade. Não, muda aqui. Era o Braga, era joga o último. O Porto exatamente. E o Benfica, exatamente. Exatamente. Nós somos então, o último. Somos, primos, somos o último, somos o último da jornada mesmo. Fechamos a jornada. É, pronto. Então, sendo o último da jornada, já é uma. E a seguir é que voltamos a ser os primeiros quando formos ao Rio Ave e o Porto for ao Benfica, porque nós jogamos na quarta e o Benfica-Porto é na quinta. Ok. Pronto. Portanto, o que é que eu acho? O que é que eu acho? É pior, sermos os últimos, mas temos que ganhar na mesma. Portanto, é algo que o Amorim sabe. O Amorim gosta mais de jogar à noite. Se calhar até somos os últimos por causa disso. Porque se calhar o horário, o Amorim gosta muito de jogar à noite. Eu não sei a que horas é, mas aposto que é a partir das 8. Às 8 o e um quarto, Nacional, 8h30. 8h30. 8h30. O Amorim gosta disto. E eu vou explicar porque é que o Amorim gosta de jogar isto. Isto tem a ver com os nossos ciclos hormonais e alimentação. Uma coisa é jogar às 6 da tarde. É praticamente o lanche que tu fazes é muito antes, é para ir às 3, 2 e meia, ok? E portanto isso impede o almoço, e normalmente há ciclos hormonais comprovados, é diferente entre os homens e as mulheres, e é essa hora que com a alimentação normal, com o ciclo a ser restabelecido, portanto, almoças à hora normal, ou um bocadinho mais cedo, mas à hora normal, lanchas ali mais ou menos à hora normal, e depois já estás ali em força máxima também à hora de jantar, ok? Jogando às 6, quebra-te esse ciclo, e por isso é que o Amorim não gosta de jogar essas horas, tem muito a ver com isso, e portanto, às vezes as pessoas podem dizer, por exemplo, os jogadores de futebol testam jogar ao meio-dia, quando havia aqueles jogos que era ao meio-dia, eu acho que já chegou a ver o Sporting ao meio-dia, para ir um jogo ou outro, e pá, todos os jogadores testam isso mexe muito com os jogadores, eu posso dizer, eu por mim, e quando corria, corria todos os dias, ou uma altura que eu cheguei a fazer jogo em todos os dias, era impensável para mim correr de manhã, por causa do meu ciclo, portanto eu gosto de correr à noite, é tipo o Amorim, não consigo correr à tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde era impensável, conseguia correr a partir das 7, sentia-me com a capacidade total e de resistência e não só de superação, ok? Sentia que tipo, mesmo que eu precisasse mais, dava mais, e portanto eu acho que se calhar este calendário, e se calhar somos os últimos porque só havia esta time zone para nós, e o Amorim entre jogar se calhar à sexta-feira às 6 da tarde, ou jogar sábado à noite às 8, preferiu-se jogar sábado à noite. Portanto, não interessa aos outros, interessa nós ganharmos, entrar forte mais uma vez, ganhar ao Nacional, porque epá, temos que ganhar ao Nacional, quem quer ser campeão tem que ganhar aos últimos classificados em casa, isso é imprescindível, e portanto acho que vamos ganhar com menor ou maior dificuldade e vamos confiar até ao fim. Mesmo que o jogo esteja a correr mal, uma coisa é certa, isso posso-vos garantir, e os jogadores provaram isso, vão lutar com tudo até ao fim. E é este até ao fim que nós precisamos de manter. Falando em até ao fim, o programa já vai longo, chegou a altura de ouvirmos e vermos o resumo das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago Tato. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite também a todos os ouvintes e espectadores do Sporting 160. O handball deslocou-se até ao campo da São Joanense para mais uma jornada do Campeonato Nacional e venceu por 31-23, jogo fraco frente ao penúltimo classificado. A São Joanense chegou mesmo a estar a ganhar por 10-7, muito fruto da inércia dos jogadores do Sporting. Por essa altura, o Sporting passou a ser um pouco mais reativo na defesa, conseguiu alguns roubos, que foram aproveitados em contra-ataque para fazer um parcial 6-0 e ir para o intervalo a vencer por 10-13. Na segunda parte, o equilíbrio manteve-se, até a altura em que Scock entrou na partida e começou a defender, pois Manuel Gaspar teve um jogo desastrado. Valdez esteve sempre muito assertivo nos remates dos 7 e 9 metros e terminou com 7 golos em 9 remates, e André F. foi muito solicitado aos 6 metros, trabalhando bem para arranjar o seu espaço, e acabou como melhor marcador do Sporting com 8 golos em 8 remates. Sporting podia e devia ter feito um pouco melhor, mas ainda assim consegue a 13ª consecutiva no campeonato. No basquetebol, disputou 2 jogos frente ao Vitória de Guimarães, para os quartos de final dos play-off, ambos no João Rocha. O jogo 1, o Sporting venceu por 94-58, o Sporting fez um primeiro jogo completamente arrasador. Filho estocado, o Sporting entrou em campo com João Fernandes a poste, Diogo Araújo a extremo poste, e esta alteração tática permitiu ao Sporting ter uma equipa mais móvel, quer defensivamente, quer ofensivamente, e desbaratinou completamente o Vitória. Com mais espaço no ataque, o Sporting retirava o poste do Vitória dentro da área pintada, travando, coordenava tudo e jogava a seu bel prazer. Ellison tinha espaço para tirar partido das vantagens interiores sobre Jaron Hopkins, e João Fernandes tirava partido da sua mobilidade perante um poste bem mais pesado. Conclusão, um primeiro período com um parcial 28-8 favorável ao Sporting, e no segundo o Vitória ainda esboçou uma reação, mas um forte terceiro período que levou uma diferença que chegou a ser de mais de 30 pontos e matou o jogo, dando ainda a oportunidade para Luís Magalhães colocar em campo o Amiel, Embaló e Manjate. Travante foi MVP do jogo com 28 pontos, 6 triplos, 5 ressaltos, 7 assistências e 3 roubos de bola. No segundo jogo, o Sporting venceu por 85-67, já com Filhos em campo, fazemos um segundo jogo muito semelhante em termos estáticos, sobretudo no início, com o Sporting a fazer um parcial de 24-9 no primeiro período e tendo chegado ao intervalo a vencer por 43-30 contra os 43-29 do primeiro jogo. Mas, no terceiro período, o Vitória coloca uma equipa mais móvel, fez uma pressão de 2 contra 1 sobre o portador da bola, basicamente fazendo ao Sporting aquilo que o Sporting lhe fez, e começou uma recuperação que levou a estar apenas a 4 pontos, 70-64, a 7 minutos e 47 do fim. O Sporting tinha relaxado um pouco, voltou a arregaçar as mangas na defesa, travante voltou a assumir o jogo, e nesses 7 minutos e 47 que faltavam, o Vitória fez apenas mais 4 pontos e todos da linha de lance livre. O Sporting acaba por ganhar por 18 pontos de diferença. João Fernandes foi MVP com 14 pontos, 12 ressaltos e 3 assistências. Defensivamente, a mentalidade dos playoffs está lá, em quase toda a equipa, e no conjunto dos jogos o Sporting só esteve verdadeiramente mal no ressalto defensivo, pois o Vitória conquistou 34 ressaltos ofensivos. O futebol feminino recebeu na Alcochete a formação da Albergaria, peço desculpa, e venceu por 8-0. Este era um jogo que à partida poderia ser complicado, portanto, nada melhor do que começar a ganhar. Sporting marcou aos 2, 5 e 7 e em menos de 10 minutos resolve o jogo. A partida aqui controlou a partida, conseguiu jogar a seu belo prazer. 6-0 ao intervalo, 8-0 no final, numa belíssima exibição com Bista Tiara Pinto, golos Joana Marchão, Ana Borges, Raquel Fernandes, Carolina Mendes, Marta Ferreira e Inês Gonçalves. Destaque para o golão de Tatiana Pinto, vejam por favor. O futsal feminino foi até Lourosa bater o Lusitânia de Lourosa por 10-0. Faltam 2 jornadas para o final e as Leões já asseguraram o primeiro lugar nesta fase de manutenção, com mais uma grande goleada perante o último classificado. É trick de Jéssica Silva, bisto Cláudia Dias e gols de Cristiana Gonçalves logo no primeiro minuto, Carolina Pedreira, Carolina Batista, Débora Venâncio e Inês Gonçalves. O futsal masculino disputou a última jornada desta fase regular, foi até Ponte Sor no Alentejo bater o Elétrico por 2-1, uma primeira parte muito equilibrada, com o Elétrico que estava apenas a cumprir calendário, mas que deu muita luta e até marca primeiro logo no início do jogo. A partir daqui foi conseguindo fechar muito bem os caminhos da baliza e iam criando perigo sempre que podiam. O Sporting vê-se obrigado a começar a avançar a guita para ter mais posse e o guarda-redes faz uma fantástica defesa com a cabeça enquanto recua para uma baliza que estava deserta. Eric acaba por fazer 1-1 e ao intervalo o resultado refletia bem aquilo que tinha acontecido dentro de campo. Na segunda parte, só deu o Sporting. Muita posse, muitos remates, mas o resultado teimava em não alterar-se, até que Ziki remata, a bola vai à barra e na descida o guarda-redes tira dentro da baliza, mas os árbitros não dão um golo. A jogada continua, Ziki recebe de costas para a baliza novamente e numa bela rotação acaba mesmo por marcar o golo da vitória. Vitória justa e que merecia mais um ou outro golito e o primeiro lugar assegurado nesta fase regular. Portanto, venham daí os play-offs. O hóquei masculino começou os play-offs, o jogo 1 no João Rocha frente ao Valongo. Quartos de final, vencemos por 4-2, um jogo difícil, apesar da entrada com o patim direito, como se costuma dizer. Começámos mais fortes, com um bom ritmo e intensidade no jogo, conseguimos criar várias oportunidades, até que só conseguimos marcar aos 5 minutos por Tony Pérez, num belíssimo golo após uma assistência de Ferran Fon. Valongo tentou então ter mais posse, mas é o Sporting que marca mais 2 ainda antes do intervalo. A segunda parte, novamente com o Sporting por cima, ia marcar, e desta vez bola parada, amém, mas depois do 4-0 a equipa adormeceu e o Valongo aproveitou para reduzir com 2 golos de rajada e criou ali alguma instabilidade no jogo, desnecessária, diga-se. Gols de Tony Pérez, Pedro Gil e bis de Gonçalo Romero, e mais uma vitória e estamos apurados para as meias finais. O voleibol feminino despediu-se em beleza do campeonato, da época, peço desculpa, batendo o Desportivo das Aves por 3-0 no pavilhão João Rocha, no jogo 2 da final da Taça da Federação, parciais 25-16, 25-17 e 25-15. O Aves foi mais difícil do que o que transpareceu, sobretudo até meio dos setos. O Sporting não começou bem, cometeu alguns erros, deixou alguma margem para a equipa nortenha e tivemos sempre alguma dificuldade em lidar com a oposta colombiana do Aves. Mas, no final, a nossa mais-valia acabava sempre por vir ao de cima, sobretudo quando conseguíamos estabilizar a recepção e o serviço. Terceiro e último set foi o mais equilibrado, foi mais tranquilo de todos. Depois do terceiro lugar, estes Leões conquistam assim a Taça da Federação, num troféu mais que merecido, numa época que, apesar de ser boa, deixou talvez um sabor amargo, pois estivemos muito perto de conseguir algo mais. É tudo por agora. Saudações leoninas e saúde para todos. Digas algo. Até para a semana, Tiago. Obrigada por mais um resumo incrível das modalidades e ainda antes de irmos aqui às notas finais dos meninos, aproveitar para deixar em nome da equipa do Sporting 160 os parabéns ao nosso capitão do Hockey em Patins, o Pedro Gil, que faz 40 anos hoje. Portanto, os nossos parabéns a um grande jogador que tem marcado aqui a equipa de Hockey do Sporting Clube Portugal. Pedro, uma semana nos espera até ao próximo Sporting 160. Temos 5 dias até ao próximo jogo. Portanto, peço-te as tuas notas finais. Não te consigo ouvir porque tens que retirar o mute. Exatamente. Olha, a minha nota final, termino como sei, não tenho aqui nenhuma nota final hoje diferente daquela que tem sido muitas vezes a forma de eu terminar este programa. O Sporting tem um jogo, mais um jogo importante no sábado. Nesta altura é preciso tudo aquilo que possa ser feito, todas aquelas manifestações de apoio que têm sido feitas. É alteria, é preciso alteria. A alteria está garantida, que a minha mulher vai continuar a fazer, já estive a negociar com ela e está tudo tratado para continuar a ser feita, e no sábado à noite será feita mais uma vez. Também para quem perguntou muitas vezes, eu deixei de a fazer porque duas vezes que nós empatamos eu achei bem, isto ainda vira ao contrário e depois ainda sou culpado disto e eu deixei de fazer. Nós não perdemos esses jogos graças à alteria, tens de pensar dessa forma. Exatamente. E, portanto, para mim o mais importante nesta altura é que estejamos todos à volta desta equipa, que seja possível, dentro das regras de segurança, voltar a fazer manifestações como as que têm acontecido de norte a sul do país. A equipa merece claramente o apoio, já que não podemos estar dentro do estádio. Aí sim é um karma sportinguista, na possibilidade de sermos campeões. Não podemos estar dentro de estádios e que apoio que seria para os estádios. Exatamente, é só mesmo connosco, mas pronto, estou por tudo. O que eu quero é que o título de campeão nacional venha para o nosso lado. E para mim isso é o mais importante, é que nós estejamos ao lado da equipa até estes últimos 5 jogos. Precisamos mesmo muito, não precisamos de cantar. Eu vou-vos ser sincero, eu tenho muito... Em 15 a 6 cantei muitas vezes, eu quero o Sporting campeão e aquelas coisas todas, mas hoje em dia talvez tenha ficado traumatizado em 15 a 6. Também nunca cantei essa música. Eu não consigo cantar atualmente isso, não, nada contra, em 15 a 6 fez todo sentido e eu percebo a lógica, mas hoje em dia não consigo. Basta-me que as pessoas apoiem, que gritem pelo Sporting, que estejam lá, que aquelas tochas, aquelas imagens inacreditáveis, estes vídeos que apareceram agora dos jogadores. Há bocado o Nuno Valinhas dizia bem, só saíram para aí 2 ou 3 nestes últimos tempos de leaks de jogadores. Imagino o que eles devem ter gravado. Jesus. E acho que tudo aqui, enfim, deve ser uma coisa alucinante, mas é isto que nós precisamos, pelo menos de apoio, de estar com a equipa, porque pá, este é o momento para estarmos com o Sporting, é o momento para acreditarmos que é possível ser campeões, independentemente do que o Porto sei que está a perder, independentemente disso, o que me interessa é que o Sporting ganhe os jogos que tem, e é possível. Esta equipa já mostrou que é possível ganhar jogos contra qualquer equipa cá em Portugal, e portanto vamos estar todos juntos, descansar estes dias que bem merecemos, recuperar o fôlego para sábado. Já sabemos, começa quando nós acordamos, o nervoso miudinho vai começar até chegar sábado, a hora de jogo, sexta-feira, e depois já. No sábado já sabemos, temos esse jogo e é mais uma final e precisamos ganhar essa final, precisamos estar todos juntos para conquistar esses 3 pontos. Pedro, ainda antes de passar às notas finais para o João, deixa-me eu fazer-te provavelmente uma pergunta que eu própria nem sequer conseguiria responder. Se tivesses de assistir só a um jogo esta temporada, que jogo é que irias assistir? Ui. Portanto, deixa-me olhar aqui. Espera aí. E a Vila de Conde, de certeza. Não, mas Vila de Conde... Atenção, já tenha acontecido ou não. Pois, é que já tem só um jogo, não é? O problema é só um jogo, exatamente. Não é? Só escolher um, provavelmente... Sporting provavelmente... talvez... Pois, provavelmente... Sporting Boa Vista, se calhar... Depende do resultado hoje à noite. Se o Porto perder, se calhar o Sporting Boa Vista... Se o Porto ganhasse, se calhar esse Benfica Sporting é... Ou então o Sporting Marítimo. Ou o Sporting Boa Vista, se o Porto perdesse hoje, o Sporting Marítimo, se o Porto fizesse os 3 pontos hoje. Já agora deixa-me... Os Lampiões, não é que não gostasse de ir à Luz. Já fui muitas vezes à Luz, fui diversas vezes à Luz. Estive na inauguração quando foi o novo estádio, fui durante muito tempo à Luz. Estive lá quando o Ricardo e o Luizão têm o célebre lance. Estive muitas vezes na Luz e adoro esses jogos, e adoro os derbys, e adoro os jogos contra o Porto e essas coisas todas. Mas apostava nesses dois, nunca poderíamos eventualmente ser campeões, que era contra o Boa Vista se o Porto perdesse hoje. E o Sporting Marítimo por ser o último e provavelmente poderia ser a festa e a consagração se fôssemos campeões, obviamente, se isso acontecesse, e era fechado em casa, e casa, parecendo que não, é, sabe sempre bem, estamos com a família, estamos todos juntos, era a oportunidade de rever os amigos, era a oportunidade de estarmos nas relotes todos a conversar, Epá, era incrível, até acho que devia-se montar até logo lá uma banquinha de vacinação e aproveitava-se, fazia-se logo um dois em Exatamente. um, era cervejas e vacinas logo ali com fartura, mas era provavelmente nesses Uma dois jogos. Super Bock e uma Pfizer, Uma Super por Bock e uma favor. Pfizer, tal, se faz favor. Tem aí uma Bifana, uma Super Bock e uma Pfizer, e vai, toma lá, galga direto. Pois quando saíssemos do jogo, levávamos a segunda dose, acho Logo, que sim. exatamente, Logo. se eu logo a segunda Logo dose, para ser logo. fodido, ficava tudo despachado. Olha, João, e tu, qual era o jogo que irias ver? Epá, Pedro deu-me ali as voltas, deu ali boas características. Epá, se calhar eu também, eu se calhar o Sporting Marítimo, porque já sabia se calhar se íamos ser campeões ou não. Eu espero que nessa altura já se tenha decidido, porque estar a aguentar estas 5 semanas, esquece, Fica mais acaba o esquece, campeonato. que mais acaba a porcaria do campeonato. Eu já estou maluco a cabeça. Portanto, epá, olha, Sporting Marítimo, puxar em casa e poder rever-vos até. Está contigo, Mariana, está com toda a gente, está com muitos amigos que fizemos ao longo deste período com o Sporting, portanto, Sporting Marítimo, já fôssemos campeões, festejar ali, nem que já tivéssemos festejado antes, era o último jogo, e há sempre aquelas Claro. palhaçadas dos jogadores no último jogo, cabelos pintados, essas coisas todas, portanto, seria aí. Seria por aí. Em relação às notas finais, Mariana, uma para, outra vez para o backstage, referir que quem ainda não viu, que o veja. É realmente excelente e, portanto, dar os parabéns ao Sporting nos seus conteúdos digitais. Nós só criticamos, como muita gente pensa, muito pelo contrário, e, portanto, pá, um grande upgrade, grandes músicas. Eu às vezes até ando à procura que músicas é que são aquelas, porque a minha cultura musical é mais São anos 90 incríveis. e 80 e agora são grandes músicas, portanto, grandes escolhas, grandes imagens, brutal. Depois, referir aqui para o voleibol feminino, que eu há. Por causa do Sérgio, do Adrien e do Tigas, eu gosto muito de voleibol, mas este ano pá, vi muito o voleibol feminino e fizeram uma excelente época. Espero que haja uma aposta, e se fosse a direção, apostava mais até no feminino que no masculino para garantir um título no feminino, porque o investimento é menor. Portanto, se eles estão a pensar em investir menos, é para canalizar um bocadinho o investimento do masculino para o feminino e basta ali um ou dois reforços e o Sporting podia lutar pelo campeonato. E portanto, eu acho que. Pá, era ali uma boa aposta e um grande abraço para o treinador, para o Rui, que eu conheço, tive a oportunidade de conhecer, e para a equipa técnica toda, são espetaculares e, portanto, pá, pronto. Fiz deles a minha segunda modalidade este ano, daquela equipa, e, portanto, tenho um carinho especial e, portanto, tudo bom para eles, que tenham agora um bom descanso e depois que voltem em grande para, com alguma reformulação, lutarem pelo campeonato, que eu acho que merecem. E depois falar, maravilhosa revista, Ai, 1900. é verdade, pá, é que eu vou pôr isto em grande. Espera aí, Espera, Castro, pois. antes de falares, não te percas. Mariana, qual era o jogo que escolhias, que estão aqui a perguntar? Imagina, se eu estivesse ontem em Braga, acho que choraria direto na bancada, mas de todos, provavelmente o jogo com o Marítimo, precisamente por aquilo que Pois, por estavas a ser o dizer, último. Pedro, por poder ser aqui a consagração. E agora sim, João Castro, Cara, aí, antes do João ir, o mostra, João, que eu até vou pôr o ecrã espera. maior para ele mostrar, mas antes de ele mostrar isso, só dizer uma coisa que o Ricardo, o grande Ricardo Moreira, está aqui a dizer, e o Ricardo tem papel muito importante nessa revista que tu já vais mostrar também, o grande Ricardo, que vão a Rio Ave. Eu acho que é uma boa oportunidade. O jogo é numa quarta à noite, não é? Deixa-me Sim, confirmar. creio que É sim, numa agora. quarta à noite, às 9h15. Eu acho que era uma boa oportunidade que os sportinguistas quiserem aparecer dentro das regras de segurança. Eu acho que era uma boa Eu vou oportunidade de tentar. aparecermos lá todos, ainda beber umas cervejinhas e se calhar há por lá uma televisão qualquer, senão um gajo pega num telemóvel e põe isso a dar no telemóvel. Mas acho que era um bom momento, pensei nisso, quarta-feira. E agora sim, Castro, para que eu te vou pôr isto de maior, só para teres a preponderância para o Castro falar, e cá está ele. Porque isso é um momento histórico, essa É um revista momento é histórico. linda, Deixa-me é dizer, linda. eu estive com o Daniel, que Grande Daniel. é o designer da revista e o grande responsável por isto Responsável. estar O a designer, acontecer. quer dizer, o designer responsável, porque o Ricardo Sim, também é designer, há vários designers, mas. mas Exatamente. o chefe é o chefão. É o chefão. O chefe és tu, mas pronto, ok. Não, eu não sou nada, É o chefe, não manda-chuva. sou nada, chefe. Deixa-vos dizer o seguinte: uma coisa é nós vemos digitalmente e está fabuloso, a nível digital. Outra coisa é realmente Incrível. ter isto na mão. Isto na mão, isto é uma relíquia. Isto é um pedaço de história do Sporting, porque é a primeira vez que os adeptos juntam-se e fazem algo desta qualidade, porque nunca vi outra igual, portanto tenho que dizer. Eu vou mostrar aqui algumas passagens, porque ter isto na mão, esta infografia é de classe mundial. esta infografia sobre o Rui Jordão, nosso ídolo, é de classe mundial. Depois, todos os artigos que vocês já podem ler, porque basta ir ao site e descarregar. Tem aqui, por exemplo, o meu, de papel de treinador num clube formador. Depois tem também da Mariana, do Pedro. Portanto, o Pedro tem logo ao início, que é Eu escrevo só os editoriais iniciais e pouco mais. O editorial. Nesse escrevemos causa do Jordão. Exatamente. Isto foi o último. Isto é o especial do... Jordão, exatamente. Mas depois temos imagens fabulosas do Rui Jordão. Imagens a partir branco, imagens a cor, com a seleção, com a camisola número 3. Deixo-vos dizer que eu passei a adorar o número 3 e mesmo no clube onde eu joguei futebol do 11, muitas vezes, apesar de ser médio, pedia o número 3 e na altura não era normal, normalmente o defesa esquerda era o 3, mas eu pedia para ser o 3 a jogar a extremo, porque eu queria o Jordão, a camisola do Jordão, e portanto deixo aqui esta coisa central que é fabuloso. E portanto, isto é um pedaço de história, é muita qualidade nas minhas mãos, são 90 páginas. Nós adeptos, simples adeptos, conseguimos fazer 90 páginas com isto. Está disponível para todos, obviamente, terem a nível digital, a nível físico não está, foi só difícil. Para nós, sim. Mas o Sporting 160 vai ter uma revista para sortear, para dar a todos, e uma para os patronos. Portanto, vamos sortear uma revista. Vamos sortear uma para cada, vamos dividir uma pelas aldeias, uma aqui, pelas aldeias, havemos de fazer aqui, depois como é que vamos, depois pensamos aí no modelo, e outra nos patronos. O grande Vítor Damas, reparem nesta fotografia, o Vítor Damas com uma criança do Sporting, não sei se vocês conseguem ver. Aí, que eu ponho assim maior... Assim, Damas. Assim vê-se bem. Epá, isto e só isto para as é uma pessoas perceberem porque é que nós não conseguimos imprimir, há aqui várias questões que se colocam, nomeadamente a questão das fotos. Uma coisa é quando se imprime para nós e guardar, outra coisa é quando se entra no circuito comercial e as licenças e uma série de questões. Claro que nós fizemos este envio, esta revista não foi propriamente, não foi cara nem barata, nós fizemos, eu já não me recordo, penso que o Daniel mandou fazer 50 na altura, acho que e isto sim. Saiu-nos a 10 euros cada uma, não foi? Foi isso? À volta disso. Foi 10 euros cada uma, não é um preço nada do outro mundo, e foram 10 euros para pagar, ninguém ganha dinheiro com isto, não pensem agora que... O Ricardo, aqui também, o texto do Ricardo, com a sua primeira camisola de suporte, amarelo, portanto, é por gente, é por pessoas como o Ricardo, que é fundamental sermos campeões, e pela Mariana também está aqui. Exatamente, e portanto, mas nós fizemos, o Daniel é que tratou disso, encontrou quem fizesse online, tratou do ficheiro, mandou, e eles enviaram-nos para Portugal, isto foi feito lá fora, e saiu-nos aos tais 10 euros. O Ricardo está a dizer que foram 25, pois se calhar foram 25, claro que nós podíamos tentar arranjar aqui uma forma, temos que pensar, porque o problema... E só para explicar e para terminar, não é contar, não é dizer assim, opá, fazemos aqui um website rápido, as pessoas encomendam, pagam adiantado e nós vamos mandar vir e entregar. O problema é o que eu ia dizer agora, é entregar. O entregar é que se torna um bocadinho mais complexo, porque Exatamente. Imagina que compra gente de todo o país, os envios, se fôssemos contratar os CTT, saíam muito mais caros e a revista iria ser a um preço exorbitante. Uma das ideias que já se falou era tentar também fazer e pôr algumas nos núcleos, em alguns núcleos, por exemplo, um núcleo do Porto, outro do Centro, outro do Sul, outro no Algarve, e as pessoas irem aos núcleos contrários. Enfim, não está fácil. Fizemos esta para já, para nós experimentarmos e também para ver... também para ver se valia a pena e Fantástico, até agora só claro. O Daniel é que tinha provado que valia a pena e nós acreditamos obviamente na palavra do Daniel e ele com o seu sentido crítico e rigoroso disse que estava excelente. O Castro hoje teve a oportunidade de também pôr a mão às revistas e também já comprovou isso. Vamos ver, porque pode ser que consigamos, nós também paramos porque só não fizemos mais nenhum número porque eu não sei se as pessoas têm noção, mas isto deu muito trabalho, toda a gente trabalha, e eu estou à vontade porque eu sou o que escreve menos, como eu digo sempre na revista, eu não faço nada, quem faz são todos os outros, eu não faço absolutamente nada disso, eu só fiz um e-mail para convidar as pessoas e pouco mais, mas a verdade é que isto dá muito trabalho, esta revista tinha 91 ou 92 páginas, deve ser parte, portanto, ou 90 ou 92, e deu muito trabalho, e há um trabalho, dá trabalho a escrever, obviamente, páginas. Mas dá muito trabalho à malta do design, ao Ricardo, Rui, ou Daniel, pá, muito trabalho a paginar tudo isto, a pôr tudo direitinho, pá, e como vocês sabem, isto são quase 20 e tal, 20 pessoas que fazem isto. Vamos ver, talvez seja possível fazer um número se o Sporting for campeão, acho que era giro, tenho a certeza que vamos querer fazer. Castro, estão aqui a ameaçar-te, fecha já isso, vi, já vi que antes, sim, que antes que alguém vá aí e ainda vai alguém bater-te à porta. Eu moro em Portimão, portanto, fica a saber. Se alguém quiser, eu posso mandar o meu número de telemóvel por MBWay e mediante o pagamento eu posso dar a morada do Castro e não há problema nenhum. É, moro mesmo ali à beira da praia. Sim, ele mora logo, exatamente. Ele mora à saída da Praia da Rocha, portanto estão a ver o bar ali, é vira logo à direita e é logo lá. É aí que eu vejo o Sporting naquele barzinho. Exatamente. E portanto, vamos ver o que é possível fazer. Grande Luís, olha, grande Luís para o Maldoçoado. Grande Luís. E havemos de estar todos juntos quando fomos fazer um programa de Sporting Centro sempre ao Algarve, havemos de estar todos juntos. Deixa-me portanto... só dizer-te uma coisa sobre a revista, Pedro. Epá, isto é pesado, vocês, isto são 90 páginas, mas isto é pesado, ou seja... Porque ele teve cuidado também no peso, na gravagem, sim, da capa e também do papel, exatamente, do papel de dentro. E porque isto, epá, isto, e digo-te uma coisa, eu estava a ver, eu tenho alguns livros do Sporting, o Pedro se calhar tem mais, mas eu tenho alguns livros do Sporting, e alguns, acho que eu tenho dois ou três que estão na casa dos meus pais, eu não sei onde é que eles guardaram aquilo, mas pronto, está para lá. E aquilo do Big Mal. E o que é que eu queria dizer? Eu pus isto na estante, epá, isto é uma coisa... Incrível, se vem cá alguém a casa que goste disto e começa a pegar nisto, isto vai dizer, epá, isto é espetacular, e vai dizer, quem me dera ter uma coisa dessas, porque isto é incrível, eu peguei nisto. Eu estava com um colega de trabalho quando fui ao, quando estive com o Daniel e ele lê umas revistas, o meu colega de trabalho, infelizmente para ele, não é de suporte, e portanto, é um ser que podia ser perfeito de suporte, mas não é, mas ele pegou nisto e desfolhou e disse, e a pergunta que ele me fez, para vocês perceberem, a pergunta que ele me fez, que é, isso é oficial, isso é do Sporting? Portanto, a primeira pergunta dele, sem ele explicar o que era, ele pegou nisto e eu disse, vê isto, ele viu, então ele, a isto gente é oficial, sabe isto que é do Sporting, o Baranda para vocês verem, fazer. Exatamente, para vocês verem o que isto... Ó, Castro, estão aqui a dizer que não podemos acabar o programa enquanto o Porto não acabar. Pai, eu prometo. Para não dar azar. Temos mais, também não falta muito isto, na verdade, falta mais... Não, ainda falta. Não falta nada, 16 minutos. Faltam 16 minutos, nós já fizemos programas duas horas, menino. Continuas a falar da revista, Castro. Agora vais ter que falar mais 16 minutos. Já agora que estava aqui, dar aqui um abraço também para Setúbal, ali para o Alma, e ele há bocado disse bem que eu tenho, eu vou-vos contar aqui, já que estamos a queimar tempo, epá, as paranoias do Sporting. Não, enche só isso, é falar das superstições que nós todos temos. Não, vamos aproveitar agora a falar de coisas diferentes. Superstições. Sim, superstições. Dizer, eu sempre tive uma superstição desde pequenino, não, já há muitos anos, que é, eu nunca fazia a barba nos dias de jogos de Sporting. E este ano decidi mudar, e portanto, decidi começar a fazer, todos os dias os jogos de Sporting eu faço a barba. Portanto, decidi contrariar isso e mudar, mas agora já se tornou ao contrário, portanto eu agora sou obrigado a fazer a barba todos os jogos de Sporting. Depois uso sempre a mesma suéte do Sporting 160 e proíbo a minha esposa de pegar nela e de lavar a suéte. Portanto, a suéte realmente não é para sair à rua, porque não está em condições de sair à rua, não, mas também não vai para lavar até o final da época. E depois, por exemplo, com o tático, nós ainda fizemos uma coisa que, agora na análise que fazemos nas conversas só de bola, eu lembrei-me, para vocês virem, para vocês perceberem a maluqueira que isto é de suporte, eu percebi que os jogos que nós ganhávamos eram os jogos que eu fazia o quiz ao tático, aquele quiz final, tipo, quem foi o melhor jogador? Epá, e não tenho feito, e o Sporting teve alguns maus resultados, e então o que é que eu me lembrei deste? Epá, fiz o quiz outra vez. Claro. Sobre o jogo do Braga, quem era o melhor marcador, e portanto quem não é patrono, lança aqui o desafio, para ver se alguém responde aqui, se calhar quem ouviu, por favor, não responda, dos jogos para aí desde, sei lá, 1990 com o Braga, quem é o melhor marcador do Sporting? Quem é que marcou mais golos ao Braga nestes últimos 20, 30 anos? Eu ouvi o Patrão. E pergunta, os comentários, pois, já sabes. Mas, pronto. Queria ver quem é que vai aqui responder para ver se... O problema é aqui um delay, as pessoas ainda vão... Sim, eu vou esperar. Vamos esperar. Começam a dizer já o Lietzen, já começou a aparecer aqui o Lietzen. O Lietzen está nos primeiros lugares, mas não está é nos o nos primeiros lugares, mas não é o Lietzen. Wolfswinkel. Wolfswinkel. Exatamente. E acertou o João Araújo. Wolfswinkel. Sete golos. Pois vieram, já estão aqui mais, Manuel Fernandes. Ah, mas não, estavas a falar mais recente. Ah, João, estavam aqui alguém a dizer que se quiseres podes começar a declamar a revista e portanto a ler de uma ponta à outra. Posso? Eu vou começar aqui pelo início, bate levemente, como quem sabe. Não é. Olha, já agora, e se me permitem, obviamente o nosso Patreon tem crescido bastante. É, Pedro, peço-te um balanço deste último ano onde o nosso Patreon cresceu a olhos vistos. A verdade é que há coisas engraçadas. Esta época mudou tudo muito rapidamente. nós no início da temporada com o grande Tanaka, quase que... Sim, mas foi o Wolfswinkel, podem parar que foi o Wolfswinkel que conseguiu. O Wolfswinkel. Depois é o Vazosk, o Lietzen e Slimani. No início da temporada, quando nós retomamos o Sporting 160 esta temporada, lembro-me de discutirmos a questão de, pá, como é que ia ser se o Sporting voltasse a não ganhar, já falamos isso aqui, e fosse uma época miserável como tinha sido a anterior, pá, que se tornava penoso fazer o Sporting 160, e nós tínhamos que arranjar um caminho diferente da análise diária, se fosse para discutir, derrotas, ou terceiros lugares, ou quartos, porque a certa altura aquilo também era desmotivador para nós, que já estamos aqui no programa 231, imagina que éramos fazer 20 ou 30 programas daquela forma. Mas a coisa mudou muito rapidamente, espetáculo, mudou a Natal em maio, hein? Importante esta mensagem do Cantinho de Moraes. E a coisa mudou muito rapidamente e a verdade é que o Patreon do Sport 160, que estava inicialmente quase só com as manhãs do Castro, na verdade, e pouca coisa se fazia lá mais, a coisa foi evoluindo. E com as vitórias do Sporting, é evidente que ganhar ajuda sempre. E ajudou. O ganhar traz, obviamente, a procura. Eu acho que esta fórmula, e eu digo isto, e já disse aqui, disse no outro dia no podcast do Panenka, que fizeram um ano, e para mim, e já disse noutros podcasts, que é uma responsabilidade também de todos procurarmos ser diferente do conteúdo que é produzido, abjeto, que é produzido nas televisões, naqueles formatos que existem, podem ter audiências, podem dizer o que quiserem, mas aquilo é assustador. O João Castro, quando há 4 anos e meio, 4 anos e meio, quase 4 anos e meio, o moto do Sport 160 sempre foi a questão do fazer algo para competir, digamos, entre aspas, dentro das armas que eram possíveis, com o ambiente de segunda-feira à noite, e isto, e a prova é que há muitos sportinguistas que preferem ouvir isto, há muita gente, o pós-jogo é evidente que é um modelo que funciona bem, porque é logo ali a seguir ao jogo e obriga a respirar, precisamos todos... Vocês nem imaginam que obriga, ele obriga a uma série de questões todas, por isso é que nós demoramos um bocadinho nem mais, jantar, mas a verdade é que o objetivo de nos podermos fazer um programa ao vivo e a questão de termos aumentado em termos de conteúdos, a verdade é que as pessoas têm aderido de uma forma que nós nunca pensaríamos. Houve uma altura que nós estávamos aqui a debater-nos, ter ali 90, 100 pessoas, 90, 100 pessoas, e de um momento para o outro a coisa começou, já tivemos há tempos a barreira dos 200, neste momento já vamos com 320 e tal, e ficamos muito contentes por isso, porque como toda a gente sabe, a questão do Patreon é única e simplesmente... Foram sempre duas questões, programas ao vivo, poder haver condições de fazermos os programas ao vivo, na altura 2, nós queremos fazer 3, ir de férias, claro, para as Maldivas, isso está a ser tratado, calma. E a outra questão era, e vamos fazer um live fantástico, não se preocupem com morritos e gins tónicos e coisas maluqueiras e não sei o que mais, e jacuzzis em cima da areia, coisas maradas. E a outra questão era também melhorar a qualidade da transmissão, e verdade é que fizemos, as nossas câmaras são todas iguais e são melhores, são das melhores máquinas que existem para essa qualidade, e foram fazendo isso. A questão dos programas ao vivo foi mesmo azar a pandemia, porque nós tínhamos acabado de tratar de tudo, estávamos prontinhos quase a avisar que com onde é que iam ser feitos os programas. A questão é que o crescimento do Patreon permitiu, e nós neste momento temos capacidade para fazer os 3 programas ao vivo. É o nosso objetivo fazer aqui no Porto, é fazer em Lisboa e é fazer em Portimão. E não é fazer connosco, não pensem que o objetivo é nós irmos os 3, estar lá a falarmos. É estar lá com os amigos, com a família, Sporting 160, e é também as pessoas falarem. Se formos a Lisboa, certamente teremos todo o prazer em ter o grande Xerba, que fez durante muito tempo aqui. Exatamente. Se for aqui no Norte, gostava que o Zé Duarte pudesse estar presente, porque obviamente tem um legado absolutamente importante aqui, como temos outras coisas, que se for no Algarve, com a malta do Algarve, pá, e quem sabe até podia ser nas ilhas se a coisa se proporcionasse, se por exemplo o Campeonato Nacional marcasse os calendários logo de início, se calhar até poderíamos marcar uma viagem ao Algarve com antecedência e saber quando é que podíamos ir, e até podia-se fazer a coisa toda. E portanto, tem sido, desse ponto de vista, tem sido fantástico, e a reação é incrível. Nós nunca tivemos tantos comentários e tantos agradecimentos no Patreon exclusivo, como os que temos tido nestes últimos 2-3 meses. E continua a comentar, porque eu adoro ir lá ver. Sim, os comentários. Sim, exatamente. Não respondemos todos, mas... não respondemos. Eu tento pôr like em quase tudo para saber que lemos, e o João e a Mariana não estão aqui, não deixam mentir. Sou eu que ponho as coisas online e sou eu que vejo quase sempre tudo. E normalmente quando vejo alguma coisa direcionada, seja a um ou todos, coloco sempre no nosso grupo do WhatsApp, estamos sempre a par, às vezes até respondo por eles quando são coisas dedicadas a eles dizem-me logo. Mas a verdade é que o objetivo é poder contribuir para estarmos todos juntos, para, de certa forma, para aquilo que todos nós queremos, que é esta tal união, e para debater o Sport 160, porque já houve aqui, há sempre uma coisa que eu gosto sempre, eu coloco, quando acaba o programa, daqui a um bocado, eu a seguir vou colocar, tenho que fazer a transposição disto para o podcast, portanto tenho que buscar o fecheiro do MP3, tenho de fazer ali uns tratamentos muito básicos e mandar, e gosto sempre de, vou ao YouTube, ponho tudo preparado, e há sempre ali 2 ou 3 não gostos, 2 não likes, que põem sempre, mas é sempre, opá, daquilo eu adorava saber que são esses 3 pessoas, gostava de os ver aqui, gostava de vir assim cá falar, porque são deliciosos. Num vídeo que tem alguns milhares de visualizações e 300 ou 400 likes, aparecem sempre lá 2 ovelhas ranhosas, e eu gostava que eles viessem aqui, pá, a ter a oportunidade e dizerem assim, opá, não gosto que vocês digam isso, não gosto, não, se calhar nem são de Sporting, é verdade, já pensei nisso. Mas era fixe, gostava de ter aqui a malta que, para dizer, gol do Porto? Ai não, quase, não, Abel, não nos enganes, cara. Estou aqui, olha, Abel, estou aqui com este, estou aqui eu com este, faltam 7 minutos. Expulsou o Abel, peraí, vou fazer aqui, dá para fazer 5 minutos, deixa onde é que está, quase, gol do Porto, vou pôr put user in timeout, pronto, o Abel vai ficar, só não ponho o Abel em timeout, porque o Abel é nosso desde o início, é dos mais antigos, já comprou sempre ali com coisas de Sport 160 e, portanto, não... Aliás, não foi. O Abel tem umas imagens, mete umas fotografias com os polos, com os suetes, opa, fantástico. Sempre maravilha. Até trabalhar. Mais coisas. Olha, nós temos mais 10 minutos com os descontos. Agora vamos ter que render isto. Enquanto eu e o Pedro muitas vezes estamos aqui, enquanto tu estás aí com os teus problemas técnicos a encher chouriço, eu aproveito e pergunto a ti, qual foi dos programas com o Jorge, do pré-jogo, neste caso, aquele que mais te deu gozo? O Jorge, por exemplo, é uma das pessoas que há de vir ao programa norte, há bocado não tinha dito, no Porto faz todo sentido que seja presente. Epá, eu acho que todos... Sinceramente, há dias, obviamente, estamos mais cansados, gravamos muito tarde, gravamos à meia-noite, quase sempre, ou às 11, para vocês verem. Às vezes já me apetece dormir e vamos gravar, porque eu acho que nós criamos ali uma ligação com os adeptos, e aqui nos comentários podem escrever isso, eu acho que as pessoas gostam daquilo que nós conversamos, é uma conversa só sobre futebol. Ficamos às vezes a conversar mais 15 minutos, e portanto esses momentos ficam-me muito na memória, quando... Por exemplo, eu às vezes, quando estou aqui no 160, ou quando estou a ver o jogo, relembro-me da conversa que eu tive com ele e as coisas batem certo. Ou o 11 inicial, ou o Camorim vai apostar em termos para desequilibrar o jogo, ou que os jogadores vão reagir, ou aquele jogador ou outro. E portanto traz-nos sempre, pá, traz sempre grandes conversas. Eu acho que o jogo que nós fizemos antes, nós ganhámos ao... Quem é que ganhámos 1-0 agora, recentemente? Não, o jogo foi em Faro. Olha, penalti para o Porto, não é? Penalti para o Porto, pelos vistos. Exato. Pronto. Pois, É a altura de acabar. E portanto, Farense, esse marcou-nos imenso por causa da pressão que nós estávamos a ter, obviamente, com a situação delicada que nós tínhamos, e nós tivemos ali uma grande pressão a fazer mesmo esse, porque nós sabíamos, e falámos em off, que era tudo ou nada, tínhamos que ganhar em Faro, não havia volta a dar, e aquela conversa foi muito a puxar um pelo outro, portanto, pá, foi complicado fazer esse, porque nós sentíamos que nós tínhamos que estar ali a dar apoio às massas, estava tudo a desistir, tudo completamente a desistir, mas tínhamos, mas sabia que foi golo, não é? Foi, e, portanto, nós tínhamos que estar ali alavancar a moral de toda a gente, não podíamos estar ali com uma conversa muito negativa, porque a malta estava em baixo, mas esse custou-nos bastante fazer, mas também deu-nos grande prazer porque obrigou-nos a ter um discurso muito positivo e um discurso muito realista, pá, e tivemos com calma a falar. Portanto, acho que esse foi, sem dúvida, até agora o melhor. E pronto, E foi é o bolo, já aqueles podemos que, terminar, porque agora é que estou nervoso. exatamente, são aqueles Isso que vai ficar. têm feito aqui a diferença. Deixar só a nota de que tivemos um programa mais longo hoje, mas, e permitam-me dizer isto com toda a sinceridade, um penalti que não é feito por tempo estar o jogo em Moreira de Cónicos. Meninos, obrigada por Mas foi ao mais. VAR? Não. Não. Não, pelo menos que eu me tivesse apercebido, Isto com os não. descontos, isto vai acabar para aí à meia-noite. Portanto, isto é até o Porto Exato. marcar. Portanto, vamos acabar, não é? Tem que Bah. ser. Exatamente, e a verdade é que Vamos não sofrer para o vale a outro pena lado. ficarmos nervosos. O Vamos sofrer para o Sporting outro lado. é líder, Mas é continuará que, isso é que líder, interessa. Vai continuar e líder, isto isso é que é o é mais que importante. interessa, e temos que fazer o nosso Muito trabalho bem. e a nossa parte. Meninos, obrigada por mais um Grande abraço a programa todos. incrível. Obrigada a todos aqueles que nos tiveram a ver e a ouvir. Mantenham-se seguros, mantenham-se em casa, mantemo-nos todos na liderança. Viva o Sporting Clube de Viva o Portugal. Sporting. Uma boa Viva o semana. Sporting.